Palmeiras vai ser minha piada. E o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au. Tá no ar, estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece extra economia. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos, boa tarde. Opa, boa tarde. Ah, boa é nóis, né? Tarde. Boa tarde. O Mota tá querendo mostrar o bigolinho aqui, tá? O que é isso, você rapaz? Você pediu? Não, pelo amor de Deus. Ah, você falou não, que não, queria não, ver. Não. Sem ele que queria ver. Sem bigolinhos, hein? Oh. Ele queria ver. Alguém fala pra você, eu quero ver. Sem bigolinhos. O Benjamin, o bigolinho dele é comunista, vive duro. Ai. Graças a Deus. Aliás, só passar aqui, ó, fala aí, Bento. Que tá rolando o jogo da Champions aí, o jogão pega pra capar aqui, ó. Exatamente, mano. Estamos chegando no finalzinho do primeiro tempo aí. 2-0. Eu botei 5-0 no bolão. É mesmo? 3. Acabou, né? 2-0 Barça no primeiro tempo aí. Gol do Suárez aos 3 minutos, depois o zagueirão meteu conta lá. Ó, né? O cara foi mirim ali, hein? O Iniesta meteu toque de calcanhar pra trás ali, o maluco foi. Completa não pra é, dentro, não é, velho. Não é que foi mirim, sabe o que é mirim, isso? Expressão. Não é mirim. Chama-se em francês. Tremedê, pipoquê. E na Casa Verde. Valdê de camisê. É isso. E na Casa Verde ele fala mirim. Mirim. Mirim. Isso eu falaria mesmo, é verdade. Boa. Isso é boa, boa. Olha, no segundo tempo forte. Ah, e tá também rolando. Esse aqui é um joguinho mais humilde. Né? Tô jogando Borussia e Benfica. O jogo de ida foi 1-0 pro Benfica. Agora lá em Borussia tá 1-0 pro Borussia. Então o resultado. Deu aí, pênalti. É, não, resultado. É prorrogação. Tá igual. É um joguinho mais... Mas tem prorrogação. Mais ou menos, né? Mas se o time português, viu, mano? Sim. Serginho Malandro. Diga aí, Serginho. O Aguinaldo. O Gugu. Não, é porque pode rolar uma dúvida. É parecido, é. Se o time português fizer o gol, Benfica... Ah... Gostou, RG? Tô aprendendo com você. É, eu tenho solo agora de trocadilhos, que é... Se trocadilho, fosse trocadilho, que nota seria, RG? Essa nota... 7. Tá ótimo, tá bom. Trocadilho, nota 10. 10. Muito obrigado, puxador. Seu puxador. 10. Puxador, né? Digamos que é 10. Né? É. Concordo com o puxador aí. Puxador de samba, né? É puxador. Ô, seu Bento. Negócio, casão. Vamos começar bacana, aqui, né? Sombra. Vamos começando com as manchetes do estádio 97. Oi, vamos lá. Hã? Quem que você chama aí, seu Bento? Tricolor. Tricolor. Daqui a pouquinho, né? São Paulo, vamos ser campeão. Vamos, São Paulo. 19h30, daqui a pouquinho, contra o ABC. Paga quem, Bami? Santo André, São Bernardo e São Caetano, daqui a pouco, contra o São Paulo, no Morumbi. E o. Ó, Sombra. É o Geninho, o técnico do ABC, Geninho. Né? Nem sabia Geninho. Que ele tava nativo ainda. Também não, Geninho. É. Mas vamos lá, Sombra, definido aqui o técnico Rogério Ceni. Não tenho más recordações do Geninho atuando contra o São Paulo. Uma vez, inclusive, ele era técnico da Ponte. A Ponte fez cai-cai pra acabar o jogo antes. Eu lembro disso aí. É sério. Ó, posso passar aqui a escalação? Porque tem uns técnicos que às vezes você fala, puta, esse cara quando vem jogar, meu, é meio mala. Você quer ver um técnico que o São Paulo... O técnico, ele é ruim. Mas quando vai jogar aqui, se eu não me engano, no Morumbi, puta, é meio mala. Celso Roth. É meio mala. Às vezes, sabe quando você dá azar com determinado técnico, cara? É. Você vê o Celso Roth e treme, é isso que você tá falando. Não, uma coincidência, porque também o Celso Roth não dá pra... Né? Não dá, né? O Felizão do Palmeiras... Tanto é que o São Paulo acabou perdendo lá a Libertadores com o Celso Roth. Perdeu pra ele? É, ele foi dirigir o Inter. Na época que o Inter era de primeira divisão. O Sombra, o Felizão, quando tava no Palmeiras, uma vez teve Palmeiras e Grêmio, o Palmeiras fez o gol do Zé, o gol em espírita, né? Lembra? É. Aí logo depois o Cruzeiro saiu pro contra-ataque, o Felipão jogou a bola do... O menino perdeu o contra-ataque. Ah, tá vendo? Que coisa, você lembrou, hein, vó? Eu estava nesse jogo, hein? Vamos aí. Vamos lá, seu Bento. Nossa, tá um desânimo, Bento. É, o Bento, o que foi, velho? Que foi, meu? Não, tava falando. Desânimo por quê? Saiu da endoscopia agora? Não, tô nervoso. Tá muito louco aí. Nervoso? Tá brisando aí. Ah. Tá precisando aí, do Libertadores. Você torce pro ABC. É. Eu fui andar com o idiota do Rude aí, a um quilômetro, tem uma manifestação. Olha a minha camiseta. Tá com a camisa. Ô, Bota, yes, quem que é? É o Che Guevara ou o Fidel Castro? Não, vamos ver se o Bota sabe. Quem que é esse aí? A polícia olhando pra mim. Não, não tem. Fala aí, Rude. Olha, mas, sempre por outros motivos. Aí. Seu Bento, você com essa cara de meio neo, algo neo, neo radical, né? Neo extremista pra direita. E ontem mora na ABC, os caras já associam com os carecas da ABC. Com essa camiseta de extremista de esquerda, não, mas não é. Dizer, acho que a de esquerda fala, gourmet. Acho que é a polícia olhou e falou assim: meu, qual é a desse hooligan, cara? É o hooligan da ABC, né, mano? Esquerda gourmet. É o golpe. É o perfil que desperta atenção. O café, o cara cutucou outro, falou com a camisa do cara. Falou mesmo. E outra, eu tô com a camisa do Capitão América. E os caras do protesto me olhando, tá ligado? Apanha dos dois lados ali. Não, mas eu tô nervoso hoje. Ainda mais se fosse o Hulk ainda, né? O Homem-Aranha, o Capitão América. América, dona de Trump. Porque quarta-feira geralmente fico nervoso. Mas vamos aqui, gente, tudo isso é porque tá tendo uma manifestação na Avenida Paulista. Eu tô parado nela. Os professores, etc. Anunciaram o greve dia 15. E há uma característica mais socialista nessas manifestações. Ali perdido no meio da manifestação. Mandei a mensagem. Mas vamos lá. Que eu vou chegar. Hoje o goleiro é o Denis. Ah, é. O lateral é o Bruno. Mas peraí, o Sidão tá com uma lombalgia mesmo ou ele tá alegando isso aí pra justificar o fato dele tá mal nas partidas aí? Dizem que é lombalgia. Vamos ver. Lombalgia? Vocês acreditam nisso ou não? Não. Não. Lombalgia. Vocês acham que é migué? Mas você vê que coisa, né? Pra não falar, sair por deficiência técnica. Olha, pode ser uma lombalgia em péssima hora, hein? Pois é. Porque eu não sei não se o Denis entra e faz uma grande partida, que eu espero não seja necessário que o Denis faça uma grande partida hoje, supondo que o São Paulo joga em casa, né? Sim. Mas, às vezes, é obrigado a fazer. Deve ser legal os dois treinando, né? Deve ser legal, Senegal, imagina. Deve ser legal. Boa música, lembra? Mas você acha que num treino onde tem, assim, por exemplo, três goleiros e que nenhum é muito mais nome do que o outro, e os três vêm aqui, poderiam estar com uma camisa de titular dentro daquele... Você acha que, assim, a educação é bem pro forma? Ah, eu acho, Sombra. É um negócio assim. Você acha que no íntimo, assim, olha, cumprimento e tal, mas gostaria de dizer que eu deveria estar no seu lugar. O titular sou eu. Não, acho que assim, é só assim, bom dia, beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Não tem aquele estoque pá. Eu não acho. Não tem. Você acha que não? Você acha que rola um... Acho que rola. Rola uma simpatia, uma amizade. Cara, os caras não são inimigos, meu. Ah, mas todo mundo quer jogar, Benjamin. Não, todo mundo quer jogar, inimigo. E goleiro é pior ainda, porque goleiro quase nunca joga. Todo mundo quer jogar, mas não é por causa disso. Você acha que o Jailson tá de boa vendo o Praz lá, todo paquitão no gol? Não, ele pode não estar feliz com a... O cara pode não estar feliz com a situação. É. Mas o cara não deseja nem o mal pro outro e nem Não deseja mal, né? Já não sei. Outro dia, não vou falar o clube que foi, mas não acharam um boneco de voodoo no quarto do cara? Tá porque vendo? Todos eles uma hora voltam pra casa e naquele que eles chamam conversa de travesseiro, falam assim: você joga melhor do que ele, hein? Boneco de já te disse. Tá quente, RG. Você joga melhor do que ele. No jantar, ele, viu? Né? No jantar às 8 e pouco lá. Falando assim, você joga melhor do que ele, viu? Meu Ale Oliveira até. Olhar. Hoje, dia das mulheres, só mulheres vão participar do programa. Muito bem. Sombra, se um falasse mal do outro, você acha que aquela uma esposa de um jogador que postou certa vez numa rede social falou: esse cara é mó fominha, não deixa chance pro outro jogar? Exatamente. Você acha que isso aí não é um desabafo num jantar pós-treino, Benjamin? Você tá de brincadeira, lógico que é, tiozão. A mulher não deve nem acompanhar a foto pra saber isso daí. Mas, tá certo? Vou seguir aqui com a escalação lá. Temos no lado direito o Bruno, aí vem o Breno. Breno na zaga. Breno, porque o Maicon não voltou. Né? Isso. Rodrigo Caio e Júnior Tavares. Bom. João Schmidt, Thiago Mendes, Cícero, Cueva, Luiz Araújo. E na frente, o Prato. Prato, excelente. Bom, hein? Tem que fazer resultado hoje, hein? Hoje é pra fechar a formação conta, hoje do São Paulo, é isso aí, né? Hoje é pra fechar a conta. Aí é que tá, né? Ainda tem alguns jogadores, quer dizer, o Wellington Ney, que tá pegando ritmo. Você tem o Jusilei. E tem o Maicon, que tá fora, né? Que também... Eu vejo esses três como titulares. Sim. Não é que eu não vejo o Luiz Araújo como titular, mas eu acho que o Luiz Araújo é um titular, o Ney é um titular. Só que em alguns momentos, um vai ter que ficar no banco. Sim. Né? Boa. Muito bem, jogo das 7:30, não é isso? É pouquinho, é. Tem que fechar a casinha hoje, hein? resultado hoje, tudo aqui, louco. Fecha. Mas louco. O grande problema é que o São Paulo faz muitos gols e deve fazer gols, acredito, porque... Mas é, como é Copa do Brasil, o lance de tomar gol em casa é problema, hein? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Até cuidado demais, demais. Hoje é a partida do Deus. Se tomar um e fizer cinco, tudo bem, né? Até ok, que... mas... Todo mundo tem essa dúvida. O Sidão correspondeu? Porque a revolta. Eu quero falar com o RG. Porque a revolta. RG. Diga, Benji. Cara, descia o sarrafo no Denis. Ou ele também vai falar que eu tô mentindo. Eu e 90% da torcida de São Paulo. Tem que sair de São Paulo. Só a mulher serve, dele elogiava ele. Não serve, é ruim. E, mas desceu o pau. Porque quando ele desceu o pau no Rogério ser treinador, ele falou que é mentira minha. Ou ele não desceu o pau. Agora ele tá falando, hoje é o Denis, é o jogo do Denis. É o jogo do Denis para se firmar, velho. Porque você é a única pessoa idônea dessa mesa. Ele tá mudando, ele tá dando um voto de confiança pro Denis. Ô, mano, você tem alguma frase daquelas que você usa constantemente pra idealizar esse momento, pra caracterizar esse momento do Mota? Eu não prefiro ser uma metamorfose ambulante. Ou também é mentira. Ou eu também tô mentindo. Ué, eu não sou uma pedra, velho. Eu não fico fixado no Mota só com a ideia só. Eu não sou uma pedra. O Raul Seixas fez essa música inspirada no Mota. Like a Rolling Stone. Atenção. Segundo Mota, eu não sou uma pedra. É lógico, mas pedra não muda nunca. Que pena, né? Ué. Não, mas ó. Perto de mim, velho. Mas peraí, o Mota agora, ele tá sendo contraditório. Eu concordo com o Benji. Ufa, obrigado. O Raul Seixas, ele fez aquela música lá pensando no Mota. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, Matinha. Eu mudei de opinião. Ele questionou demais o Denis. Agora tá falando que o Denis. Falou o cara que tava metendo o pau no Jô, agora tá lambendo o Jô aí. O Benjamin, né? Você. É você. Mas peraí, eu não tô lambendo o Jô. Você tá sim. Lambe. Pelo contrário, eu não tô aqui pregando aí que o Jô tem que ser o camisa 9 da seleção brasileira. Ele fez os gols no clássico? Fez, tanto no clássico contra o Palmeiras quanto. Contra o Santos? Só que eu não acho que o Jô, a oitava maravilha do planeta. Mas também não acho deles. O papo não é o Jô. Olha aqui, Rogério, se ele tava jogando ainda, ele fez a hashtag, é mentira, aposenta, não dá mais. O cara jogou mais um ano, aí teve aquela partida da Libertadores ou da Copa do Brasil, não me lembro. O Rogério fez uma atuação... Não, foi a Copa Sul-Americana, foi um jogo contra o São Lourenço, não foi? Não foi São Lourenço, foi? Que o Rogério só faltou fazer jogo. Foi pela Copa Sul-Americana esse jogo. Aí ele falou, não tem que aposentar. Foi. Aí o Rogério, treinador, porcaria, não tem que ser. Aí agora é o melhor, agora é um deles, velho. Mas é assim. É loucura isso, né? O Mota é como se fosse uma boia de oceano, velho. Tadinho. Depende da maré, ele tá pro lado. Não pode ser assim. Gente, tem gente que, como Mota, que às vezes ele dá opinião conforme o sol. Não, mas é porque ele deixava as pessoas. É, lógico. Primeiro ele destrói as pessoas, depois ele pega a mesma pessoa e elogia. Se tá sol, se tá chovendo, é o humor da pessoa. Mas desculpa, Sombra, o cara que comenta em rádio, velho, o cara que comenta em televisão, o cara que comenta em futebol, ele tem que ser igual a bússola, velho. Certo? Ele tem que estar sempre mirando pro norte. Então você também tem que fazer a mesma coisa. E mire pro norte. Faça o discurso e cumpra. Você faça o discurso, então cumpra. Aí o ABC ganha hoje. Então o São Paulo ganha 4x0. Não, vira essa boca pra lá. Você tá louco. São Paulo tá ganhando 4x0. Aí sai um gol. Aos 30, aos 45 do segundo tempo, amanhã ele vem falar aqui. Não dá. Esse Denis não dá. Não, se o cara falhar... Ruim. Se o cara falhar... Se falhar, não pode criticar. Se for de pênalti, ele vai falar, tá vendo? Não pega um pênalti. Não dá pra ser comentarista de hashtag, não. Porque ele abre o Twitter, ele vê o que a galera tá comentando e de acordo com o que tá sendo comentado... Aí ele só vai eu, falar, né? Coisa só comentarista eu, né? Comentarista de hashtag. Por exemplo, cai Senna, não aposenta Senna. Ele vem com o discursinho, a Senna tem que aposentar. Aí vem lá, Sidão tá falhando, os caras começam... Pô, Sidão, sai fora. Ele começa a falar. Só eu, né? Só ele eu. Entra nos TTs vocês, iguais. Vocês, como só vocês, eu, né? Vocês pegaram essa mania do RG, estão crucificando o Cláudio Mota. Tá bom, então tá bom. Vocês estão pegando, pegando essa mania da RG. Eu defendo o Cláudio Mota. Estão crucificando. Não crucifico. Já passou dessa coisa de crucificar. Deixa o Bobby quieto. Leva ele pra casa, então. Tá sem madeirada, deixa ele. Ó, o dia do Pingusso não é hoje. Não, não precisa falar, não, velho. Dia da mulher, parabéns. Corinthians. Coringão, mano. Olha, eu fiz o Vampeta. O Vampeta vem aqui e falou, pô, o Vampeta é engraçado. Seu cara. Deus que me livre, vomito. Entrar nesse estudo eu sou. Ai! Parabéns pelo Bela Mulher, parabéns. Parabéns aí pra todas as corintianas aí também. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Até a mulher tem o dia internacional, tem o mundial e o porco não. Errou a piada. Não, não errei não. Errou sim. Não, vocês não têm o mundial. A mulher tem dia mundial e o parque. Mas hoje, hoje é dia mundial das mulheres em todo mundo mesmo? Internacional. É e dia mundial em todo mundo. Não, mas é verdade. Dia internacional é um dia mundial. Às vezes não. Vocês vão inventar agora que tem um dia intercontinental. Não, tem gente que. O humano pode tudo. O humano ele tem um regulamento à parte, né? Eu não, pelo contrário. Mundo de mano. O meu regulamento é no site da FIFA, velho. Mas vamos lá, Bento. Então, mano, hoje é o Dia Internacional da Mulher mesmo? Isso. Por exemplo, na Guatemala. Se o cara estiver lá andando na rua, vai ter alguma referência às mulheres. O mundo inteiro. Mas tem muitos países aí que. No Zimbábue, por exemplo. Tem muitos países aí que. Que não respeita. Além de não respeitar, maltrata. É lógico. Pô, tem uns países africanos que ainda existe a mutilação genital. Absurdo. É, tem mais por aí, mas. Gente do céu. Você falou, tem uns países por aí que não respeita? Vai. E o Brasil tá onde? Ah, tá... o Brasil respeita sempre. Assim, o Brasil tá enquadrado aonde, né? O Brasil respeita sim, vai, vamos parar de falar. 500 mulheres que Brasil respeita. São no Brasil. Não confunda a buzinada no trânsito com o maltrato. Nós temos, nós temos o maltrato para com as mulheres em todos os lugares do mundo, mas em alguns... É outra coisa. A coisa atinge níveis... medievais. Aquela coisa que você fala, eu não acredito que, exista, que isso exista. É uma coisa. Escravidão. Pô, na China, velho. China os pais não doam as mulheres porque não. O filho homem vale mais? Não. Você viu? Parabéns pra diretoria do Cruzeiro. Puta sacada que os caras tiveram. Pede pro Sérgio Louco entrar, as camisas do Cruzeiro que vão jogar hoje, o número das camisas atrás, então, por exemplo, vai, número 10. Então, indica algum maltrato feito à mulher. Então, por exemplo, 10, um exemplo, que eu não lembro de cabeça, 10 mulheres a cada minuto sofrem agressão. Entendi. Todos os números. Sérgio Louco mostra legal pra caramba. Legal, o Sérgio Louco vai buscar. Aí você fala, mas quem é o Sérgio Louco? Sérgio Louco é o cara que edita as imagens da transmissão online do Estádio 97. Você pode assistir todos os dias o Estádio 97 através do facebook.com/energia97fm. É engraçado, né? Quem é louco no programa não adota o apelido de louco. Mas e o Sérgio, que é tão direitinho, não tem por que, louco. Por que você não tivesse adotado essa postura que o Cruzeiro adotou? Verdade. O São Paulo poderia, por exemplo, no número 1, colocar assim, ó, a cada, aí coloca um minuto, põe do lado, o Mota muda de opinião. Pô, a pessoa assim, ó, a cada um minuto, o Mota muda de opinião. Pô, a cada um programa. Opa, Motinha, valeu. Ah, mentira, Motinha, ó. Agora estão pegando os hábitos. Se falar do jogo, eu vou lembrar. Vocês estão olha aí, olha como o Sérgio louco, devia ser Sérgio competente louco. De louco não tem nada. De mão rápida, hein, Sérgio? Botou na tela aí as imagens. Né, com os números, as alusões. Se der pra ampliar, louco, dá uma ampliadinha aí pro pessoal poder ler um pouquinho melhor aí. A diretoria de marketing do Cruzeiro foi muito bem. Boa, olha esse Sérgio Louco sensacional, hein? Por exemplo, camisa 10, né? 3 em cada 10 mulheres já foram beijadas à força. Hashtag micareta. Deixa eu ver o que mais, olha. Camisa 22, apenas 22% dos parlamentares no mundo são mulheres, né? Mulheres, apenas 22%, né? 17% dividem o presídio com homens, né? Em relação às mulheres. Camisa 12, apenas 12% dos prefeitos do Brasil são mulheres. Legal, louco? Sensacional, boa, cara. Será que legal. Legal. Parabéns aí pro Cruzeiro. Fala, eu vou perceber. Tem coisa na camisa 69? 69? O que tem? Não, perguntei. Tá ok? Não sei, que piadinha boa. Não, peraí, pô. Se tiver, se tivesse, a frase deveria ser recíproca verdadeira. Boa, Corinthians. Mas peraí, não, tão legal a ideia do Cruzeiro que nós vamos falar do Corinthians com o hino do Cruzeiro, vai. Boa. Não, põe o hino do Corinthians aí. Ótima ideia, hein? Põe o hino do Corinthians aí, o Mané. Cadê de homenagear. Cadê a homenagem? A homenagem foi feita já, parabéns pro Cruzeiro. Muito pouco. 21h30, Arena Pantanal. Amanhã. Amanhã, mano. Pantanal. Já tá definido o time aqui, viu? Carrilli já definiu aqui. É o Cássio, o Fagner. É Carrilli. Soletri, Carrilli. Um Carrilli de cordeiro. É Carrilli. Carrilli, eu falei. Pro Carrilli. Falei Carrilli? Mas fala aí, fala do Coringão aí, Bento. Vou chamar ele de Fábio, então. Técnico Fábio. Agora vai ser Fábio. Certo? O técnico Fábio colocou o seguinte equipe em campo amanhã: Cássio, Fagner, Fábio. Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Gabriel, Jadson, Maicon, Rodriguinho, Romero e Jô. Não é Romero? É, foi o time que venceu o Santos. Romero. Esse é o time aí que venceu o Santos, Bento. Inclusive aí o Cássio, que não treinou aí porque foi poupado, tava com uma dor nas costas, aí um desconforto. Mas é um cara que não preocupa para a partida de amanhã. E o Corinthians, ele repete a escalação aí que venceu o Santos aí no último final de ele semana. Ele falou que é a primeira vez, né, mano, no, que ele consegue repetir o time. Sim, RG, mas em determinados momentos ele até acabou fazendo substituições para poupar alguns jogadores. Mas com relação ao time do Corinthians aí, o Corinthians ele vai com força máxima, Bento. Hoje é o que o Corinthians tem de melhor mesmo, é a disposição. É, apesar de eu entender talvez aí que o Casim merecesse talvez começar essa partida, porque é um cara que se movimenta mais, o jogo poderia entrar no decorrer do jogo. Mas tudo bem, vamos aí que o Corinthians amanhã possivelmente vai vencer o Luverdense aí jogando lá na Arena Pantanal. Ô, mano, e só o falando também não foi que o Romero foi chamado para a convocação da seleção paraguaia pelo Arce. O Corinthians está sendo muito mais prejudicado que o São Paulo, que chorou horrores aí pelas três convocações dos jogadores que não vão enfrentar o Corinthians. E o medo do Corinthians jogar enfrentando Cueva Romero, e Prato? Romero e Fagner são melhores do que Bufarini, Cueva e Prato. Eita! Você quer roubar a vaga de humorista do Rudy? Eu não quero roubar nada, rapaz. Estou constatando um fato aqui. É o maior humorista do programa. Não, eu não sou humorista, não. Lógico. Eu só falo a real. Ah, você também é comentarista. Você é igual a Lê. Você tem os dois lados. Não, eu não consigo fazer humor, velho. Fazer humor é muito difícil. Imagina se você tentasse, hein? Não, eu não consigo, não. Deixa pra quem sabe. Agora eu comento o que deve ser comentado. Fala aí, Domênico, você que tá de fora, quem faz uma... Mas é que isso é antes. Ruim! Pergunta pro Benja, pergunta pro seu companheiro. Você que é imparcial, você que tá de fora aí. Quem faz mais falta aí? Wagner e Romero ou Prato, Cueva e Bufarini? Acho que foi o Wagner e o Romero. Aí. O cara é imparcial, velho. Pergunta pro Benja. O cara é imparcial. Ele já falou ontem que é o Fagner. Fagner, quem é? É, mas ele não quis ficar mal com você. Ai, meu Deus. Seu Bento, só um minutinho, só um minutinho. Não faz falta nenhuma. Hã? Faz sim, o cara é bom jogador. Não tá jogando nada. O Cueva e o Prato faz falta. Mas é Cueva e Prato. Bufarino e Romero estão ali, assim, né? Um pro outro. Não, o Romero tá jogando bem pro Corinthians hoje. Pro Corinthians, o Romero Bufarini e ó, o bagulho aqui deve ter tido um pênalti pro Barcelona, que os caras estão dando chiliquinho aqui, ó. Ele tá analisando, parece que foi. Vamos ver. Domenico, então, pênalti. Ô, Domenico. Não foi pênalti, não. Pênalti, sem querer. Claro, legítimo. Sem querer, Paquito. O cara não tem culpa. Imagina, o cara escorregou. O cara escorregou, sem intenção nenhuma. Se der pênalti, isso aqui é uma vergonha, hein? Vamos ver o replay. Fala, ô, Sombra. Se der pênalti, isso aqui é uma vergonha, cara. Nossa, que nojo. Pênalti pro Barcelona contra o Paris Saint-Germain. Ô, Sombra, pra quem não tá entendendo a jogada, um jogador do Paris Saint-Germain, ele saiu correndo na direção da bola, ele catou o cavaco, ele escorregou. Não é que ele tentou fazer alguma coisa. Foi pênalti. Catou o cavaco, o Neymar se jogou na frente do cara. Eu não posso dar opinião sem ver. Sombra, olha aqui, Sombra. Na minha opinião, não foi. Vai bater ainda. Na minha opinião, não foi, não. O cara caiu, vocês querem que ele fez o quê? Lógico que é o Neymar, vocês falam que não foi. Não foi nada, que roubo, hein? Se o Gabriel Jesus, o Domingo, então, falava, tem que banir. Ah, Benjamin, fala sério, velho. Você achou que foi pênalti? Claro, aonde que tá claro aí? Vem cá, que culpa o Neymar tem se o cara escorregou? O cara tá catando o cavalo. O cara caiu. Você quer... Ele jogou nele. Ele não fez a... Messi meteu a caixa aqui. Gol! Faltam dois! Nossa. Eu falei, seu bem. Calma, a gente tá assistindo, seu gol. Não, já foi gol aqui. Que gostosa. Caixa do Messi. Já foi. Já foi gol. Ô, Benja, que grito gostoso. Não, porque eu falei pro seu bem, vai ser 5-0. Falou nesse mesmo momento, Paris Saint-Germain enfrentando Barcelona em Barcelona. Vai Barcelona, o Paris Saint-Germain, Barcelona com um pênalti, né? Fez aí o terceiro gol através do Messi. O Barcelona, para eliminar o Paris Saint-Germain, precisa ganhar de 5-0. É só que se os caras fizerem um gol. Ou 6-1. Amigo, vai ser 5-0 se não for 6-0. Se for 4-0, são pênaltis. Desse jeito aqui, o que faltar o juiz inteiro é fácil. 5-1 não dá pra Barcelona. Eu achei honesto também que não foi pênalti. Foi nada. Não tem como ver de novo aí? Não vou repetir a imagem. Lance involuntário. Eu achou que não. Paris Saint-Germain é um time que só ganha campeonato francês. Cara, sobra. O cara escorregou, caiu. Ele tava na frente do jogador. Escorregou, caiu na área. O outro veio e. Vem cá, tem bateu meio na cabeça. Ele derrubou. ele derrubou o Neymar com a cabeça. Pequeno sombra. O jogador do Paris Saint-Germain escorregou, caiu na frente do Neymar, tava indo em direção. Foi pênalti. O Neymar tem culpa que o cara escorregou? Mas o Neymar caiu em cima dele? Se jogou no cara. A cabeça do Neymar. Mentira. É o Neymar, né? Ele dobrou o joelho? Sombra. O Neymar viu que o cara tava caindo. O Neymar vai na direção do cara correndo e bate o canela na cabeça do cara e se joga. Sei lá, eu prefiro ver, né? Tem o Gabriel Jesus do Domênico que vai mandar banir o zagueiro do Paris Saint-Germain. Daqui a pouco vai ter imagem, daqui a pouco. Isso, eu sou um cara muito íntegro. Não é, não. Então tá bom. Tem uma coisa, você não é íntegro, honesto e duro. Eu sou íntegro. Totalmente íntegro. E eu vou dizer pra você, analisando friamente, não foi. Ah, não adianta. Você tá torcendo. Você tá com a camisa do Barcelona embaixo, lógico, aí. Lógico. O Domênico vai contra o Santos. Nem Barcelona, o Paris Saint-Germain. Você tem que analisar, Sombra, aqueles caras que não torcem nem pra um nem pro outro. Que é o meu caso. Eu torço, eu gosto. Eu quero que se dane se fica um ou outro. Mas não foi pênalti. O outro tá torcendo que nem um desgraçado. Lógico. Qualquer coisa vai ser pênalti. Pra quem gosta de futebol. É, mano. Pra quem gosta de futebol, viu? O Paris Saint-Germain classificar. Não, aí é uma outra pra uma coisa. Próxima fase de Mas aí é uma outra coisa. Por que se ele estiver jogando melhor que o outro, não pode? Daí ser roubado mas se é outra tiver, coisa. Se ele tiver melhor que o outro, ele não pode classificar? Não. Eu falei que não pode, eu falei que vai ser uma vergonha, triste pra Champions League, triste pro futebol. Se o Neymar for pro Paris Saint-Germain que vem, ele vai estar babando. Mas precisa crescer, Benja, uma hora. Todo mundo precisa ficar grande. Nossa, bola na trave do Paris Saint-Germain aqui, ó. Ô, Benja. Nossa, o Cavani está lá. Imagina uma semifinal sem Matuidi. Tá torcendo mesmo, hein? Já tô vendo que surpintou um clássico aqui no programa, hein? Tô vendo que pintou um clássico. Já que pintou clássico, o Domênico agora vai falar dos clássicos do McDonald's. Ah, mas com certeza. Mas que dia é hoje, Sombra? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira tem cara de clássico. Quarta-feira é um clássico dos clássicos. Dia de Big Mac, meus amigos. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. É o clássico dos clássicos, Sombra, bem lembrado. Big Mac, meus amigos, por apenas R$8, hein? E olha aí, com batata e refri, sai por apenas R$19,90. E lembrando, hein, sexta-feira é dia de quarteirão com queijo. É o favorito do RG número 2, ele adora quarteirão. Você também, né, Sombra, gosta, né? Muito. Mas olha só, hoje tem Big Mac por R$8. E sábado tem novidade, hein? Triplo X-Burger. Sábado, triplo X-Burger. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? Amanhã um clássico no McDonald's também, hein? Cheddar McMelt. É, meus amigos, é McDonald's. Legal, é isso aí. Quando a gente vai falar em clássico, é McDonald's. Olha, e daqui a pouco nós teremos aí, chegando no programa, um atleta que atuou em times muito importantes aí, hein? Quem? Ó, teremos aqui um jogador que atuou no Santos com sucesso, que atuou no São Paulo com sucesso, que atuou no Flamengo também. Maldonado virada. Maldonado? Lembra do Maldonado? Lógico. É, Maldonado daqui a pouco você, no estádio. Você sabe que eu vou perguntar pra ele, porque tem uma história que ele não entra no mar. Peraí, o Maldonado tem uma história que ele não entra no mar? Você não entendeu? É, peraí, Beija, espera. Ele não entra no mar, sabe por quê? Por quê? Peraí, Beija, que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Vamos lá, sabe por quê? O tambor demorado, sabe por quê? Benjamin, porque o jogador Maldonado não entra no mar? Por quê? Sabeu, você, mas não vou falar. Então fala, pode falar, não. Do... Não vou. Porque ele é Maldonado? Ele pode te afogar! Foi boa, Bruno. Esse convidado fez um mal donado pra você, hein? Aí sim! Mas olha, que paga pau! Ué, você não... Salvou! Ué, você não falou que tava aprendendo comigo? Sensacional, hein? Obrigado. Muito bem, esse é o Estádio 97. Nossa, tá brincando, né? Peraí, não, catando coquinhos, tá de brincadeira. Não foi nada, velho. Mostra, não foi nada. Olha pro Sombra, mostra pro Sombra rápido. Não foi nada. Põe aí. O Sombra viu. Vai mostrar agora. O Sombra viu. O Sombra não é aquele cego. Aquele lance que foi marcado por aquilo. Por isso que eu te mostrei. Era um escandaloso. Tá que louco. O babalvo do Neymar aqui tá falando. Aquilo. Não foi nada. Aquilo, pênalti. Isso. Foi nada. Para aí. Mas é o Neymar, né, amigo? Peraí. É o Neymar. Temos que glorificar. É o Benjamin, tá louco, Temos que glorificar o árbitro de domingo do São Paulo e Santo André. Sábado. Pelo amor de Deus, domingo. Sábado que seja, domingo. É, eu vi o lance agora. Pode, olha, pode. Tem chance, né, de dar pena. Eu achei pode perdoar. O árbitro de Palmeiras pode perdoar também. Pode dar perdão pro cara. Que é isso, Benjamin? O cara se catando com o seu Neymar, né? Você tá louco? É, cara, se o cara escorregou, o Neymar não tem como. Para, vai. Não foi. Tá caindo. Pênalti, não é escador, é escabroso. Eu achei mais esse aqui, ele não deu, velho. Olha, eu achei pênalti também. Eu achei também. Não, teve um outro lance. Não, mas peraí, isso que eu vi foi outro lance ou. Era esse, velho. Era esse. Você vê como o RG tá louco? Ele falou o pênalti que o segundo era pra ser replay. Não era replay. Não, você viu agora que na ele cai. Na minha tela aqui, era eu vi um lance outra câmera. Que o Neymar catou um pouquinho. Não, foi esse. É o outro, esse não foi. É o que ele... Vocês se decidem. É o que ele cai. O cara caiu no chão. É o que ele cai. Não, sobre, o que você viu foi na entrada da área. O jogador do PSG cai. Você viu foi na entrada da área pelo meio, não foi? Não. Você viu foi no canto da área? É. Então deu certo, Benjamin. É não foi o Neymar que catou coquinho, foi o zagueiro do Paris Saint-Germain. Isso. Adoro catar coquinho. Ó, Neymar tropeça nele e se joga. Gosta de coquinho? Eu gosto. Opa. Mas ainda não tô convicto que foi o mesmo lance que eu vi, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque agora nós vamos falar de um evento muito bacana. É, presta atenção. É aqui, ó, tem uma pergunta aqui, né? Professor, o senhor vai comandar a seleção dos amistosos em junho? Tu me respeita, você tem que me respeitar e todos aqui respeito, porque todos sabem que em junho eu não abro mão de participar do Resort do Estádio 97. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo, de 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Mas com certeza, e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernão Dias. Um monte de atrações para você e sua família, com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu sou ali, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado para você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97. A balada do Dodô, o stand-up Rudy Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua pra você reviver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro, e não vai ter o tamborel esse ano. Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Reservas, ligue 28964665, 28964665. Liga. Ai, que língua forte, liga, seu gostão. É isso aí, liga, como que é esse liga aí, ô língua forte? Que é? Língua forte. Ah, sou eu. Liga. Nossa. Então liga lá na língua Lotus Travel e faça a sua reserva do resort do Estádio 97. O telefone é 2896-4665. Faça hoje mesmo a sua reserva. E eu tenho uma promoção bem bacana. Opa. Atenção, hoje durante o Estádio 97, quem fechar o resort, ligando agora na Lotus Travel, você tem até as 8 horas da noite para ligar lá e fazer a sua reserva, vai ganhar 2 ingressos de pista da festa Energia na Veia. Vai acontecer no dia 25 de março na Áudio Clube. Energia na Veia. Não é legal? Então, vai ser uma grande festa e você tem a possibilidade. Agora, se você fechar o resort do Estádio 97 agora, até as 8 da noite, ligando na Lotus Travel, você vai ganhar o direito de levar, você mais acompanhante, 2 ingressos de pista para ir na festa do Energia na Veia. Então, aproveita, porque é mais uma economia. Você fala, eu gosto de um do outro, você acaba curtindo a festa, acaba curtindo o resort pelo mesmo preço, não é? Ligue agora, 2896-4665, tá bom? Queria agradecer também aí o pessoal da Futiliga, né? Dando sempre aquele apoio bacana, como todo ano. Futiliga, precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou. Agradecimento ao pessoal do Edu Botões, da Cassineira também. Muito bacana, vai ser legal demais. Mais uma edição do Resort do Estádio 97. Liga lá que o plantão da Lotus está aguardando a sua ligação. Continuando com as manchetes do Estádio 97, seu bem. Opa, vamos Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Agora é só a turma que tá na Libertadores. Chupa o resto. É isso aí. O Santos já tá no Peru. Já viajou para o Peru. Já tá confirmado também o time, né? Sim, desde ontem, né? Desde ontem. E também o Santos encaminhou. Aumentou. Quase certo, já com o Copete, mais um ano de contrato. E até junho de 2020, agora vai até junho de 2021. O atacante vai ganhar um aumento, né? E fica mais um ano de contrato com o Santos. Certo, RG? É isso aí. Esperar o jogo amanhã, 21h45, né? Com a arbitragem do senhor José Argote. Espero, dizem que esse cara é lá da Venezuela. Quem acompanha a arbitragem deve saber se o cara é bom ou não. Eu só espero que seja e que não aconteça lá fora na Libertadores, o que parece que nada mudou, né? Times, sim, brasileiros, quando vão jogar lá, aquele puta sufoco, aquela pancadaria, aquela coisa toda, e nada acontece. Já que ganhou. É, mas Libertadores é assim, gente. Gol do PSG? Gol do PSG. Já era. Tá dando uma chupada aí, Benjamin. Parabéns, Matuidi. Vamos à final. Quem fez? Blaze. Olha aí. Atenção, tocou pro Neymar. Nossa! Golaço! Golaço! Cavani! Fuzilou! Tá, o cara ajeitou, ele deu ela de primeira, cara. Ó, o Cavani, ó. Ajeitou ele de primeira. Tá fazendo, e como tá fazendo o gol, esse Cavani? Cavani deu uma dedada no Barcelona. Dá uma chupada aí, Benjamin. Gostoso. O cara mandou, fala, cala a boca. Ruim! Cavani. E Cavani não perde uma, velho. Golaço, velho. Pra não dizer que já acabou, o Barça, se quiser eliminar o Paris Saint-Germain, tem que fazer mais 3 gols. Já era. Vai que a chance de haver pênalti na partida se o Barcelona fizesse 1-0. Se é como o Mano disse, que com a ajuda do árbitro dá, pode ser acontecer, né? Mas... o que tá faltando, o juizão tá inteirando aqui. Mas acho que agora nem com a ajuda. O Ter Stegen só levantou a mão. Que goleiro comédia também, hein? O Cássio é melhor que o Ter Stegen, velho. Aí não dá também, mano. Pegar pra paulada dessa. Tá louco, filho. O Cássio encaixava esse chute aí. Ô, fala do Santos aí, ô. Aguinaldinho, se fosse o Aguinaldinho, você jogava no gol. Se fosse uma paulada, você pegaria? Uma paulada, Casa Verde? Eu botaria a mão gostoso. Mas a bola entraria. Ruim. É isso aí, seu Ben. Ruim. Sempre gente, igual. Ruim. Muita gente se manifestando aqui no entorno falando assim, que foi o pênalti ridículo, aquele dado em favor do Barcelona. Eu não vi ainda, né? Eu tô coletando opiniões. Mas bem, ô Benjamin, Sombra, confie em nós. O Ale chegou e foi dar uma barrigada, que ele falou que tava meio zoado. Pô, fala do Santos, aí toda hora fica dispersando. Sai daí, meu, vai, vamos ao carneiro. Ah, não é o Santos? Já foi. Não falou nada, pô. Tchau. Ah, você fica aí fazendo piadinha. Aí, Domênico. Mas... como é que tá o coração aí, Domênico? Vai, vamos lá. Qual o batimento? 180? Como é que tá? Quantos BPMs? Tensão pré-Libertadores. Tensão pré-Libertadores. Olha, bora, vambora. A dúvida ali é só se vai jogar o Michel Bastos ou o William. Certo, né? Vai o Michel. Eu acho também que é o Michel. Possivelmente escalação confirmada aqui, ó. Fernando Praz. Sim, bom. O Jean. Bom. O Edu Dracena. Tá indo bem, hein? É, o Victor Hugo. Bom. E o Egídio. Na esquerda? Ruim. Por que, Domênico? Ele é bom. É bom, mas eu prefiro o Zé Roberto hoje jogar. Eu prefiro o Zé Roberto na esquerda. Não, o Benjamin entendeu. Eu imitei o Domênico falando ruim, aí eu brinquei com ele. Eu prefiro, mas vamos lá. É que o Zé vai no meio, né? Parece que é bem fechado o time aí. Thiago Santos, no meio campo. Ih, é o segundo. Felipe Melo. Não foi, o goleiro pegou. É, Michel Bastos e o Zé Roberto. Nós estamos aqui. É o Thiago, Felipe Melo, Zé Roberto e Michel Bastos. Ah, tipo três ali. É. Olha. Aí na frente, o Zé ele joga meio de volante também. Né? É, e na frente Dudu e Borja. Pô, manifestação, mano. É. Ô, Domênico, hoje também o presidente do Parmeira, junto com o presidente do time lá do Turcumano. Deram uma entrevista, tal, trocaram a camiseta e ele também falou que, pela primeira vez, falou sobre o técnico do Parmeira. Falou que tem todas as características necessárias para levar o Verdão a títulos nessa temporada. Então ele está com o respaldo da diretoria, o técnico do Parmeira, certo? Certo. Olha lá, o Neymar levou amarelo, ele não chora, hein? Esperamos um bom jogo hoje, o Palmeiras tem que tentar a vitória, ganhar esses 3 pontos aí. É porque o outro foi 6-2, né? O Jorge Wilstermann. Ganhou de 5-2. 6? Foi 6. Ô, Sombra, você viu que 3-2, ou seja, o saldo dos caras já tá 4-5, né? É o Sombra, próximo jogo do Palmeiras na Arena. Ô, Sombra, você viu que é mais 5 de saldo os caras têm, velho. Ô, Sombra, você viu quem é o zagueiro do Jorge Wilstermann? 6-1. Não. Alex Silva, pirulito. Você tá brincando? 4 de saldo. É mesmo? 4 já é bastante. Joga com a camisa 2 do Wilstermann. É, mas os outros integrantes é o Tucumã, Palmeiras, Jorge. É o pirulito. Você prefere o pirulito atrás? Alex Silva. Oi, Beija, você prefere o pirulito atrás? O Alex Silva é o zagueiro do Jorge Wilstermann. Caramba. Responde. Agora eu li, eu não acompanhei, mas eu li que o jogo foi em La Paz. Não sabia que o Jorge Wilstermann joga em La Paz. La Paz é puta, fica lá no inferno. Não foi em La Paz, não. Foi na cidade lá que o Jorge Wilstermann joga. Hoje eu li que tinha sido em La Paz. Não, foi a 2.500 metros. É a cidade onde o Jorge Wilstermann tá. Eu não vi o jogo, eu li hoje na partida disputada em La Paz. Não, eu não li errado. Alguém escreveu errado. Então alguém escreveu errado. Por isso que é bom quando você lê um lugar e lê o outro. Ai, ensinando o jornalismo. Nossa! É, tá magoadinho que você falou. É que eu procurei o seu Twitter e não vi informação nenhuma. Porque ontem eu tava numa outra, velho. Tava numa outra vibe. Outra vibe. Tava com calção? Eu tava assistindo o Atlético Paranaense e Universidade Católica. 2-2. Agora o Benjamin. E amigos, não, vou ser sincero. Da mesa de prancha. Eu tava assistindo o Chape. Faltava 5 minutos. Falei, vamos, acabou, vamos, isso aí. Nossa, Chape? Tava 2-0. Eu não vi. Hein, Domênico? Pô, pois não. E amigos, Roberto, da mesa de prancha. Sim. Que parece uma prancha. É? E a mesa redonda e essa é a mesa de prancha. Olá. Aí. Olá. Mais atrasado que menstruação de travesti. Tava mais parado que saci de patinete aqui na manifestação. Ale, então já começa trabalhando. Sim. Você acha? Um grande abraço para Dom Carlos Pimpolini. Você precisa ir lá um dia fazer o decreto Pimpolini. O estádio foi em Cochabamba, viu, Sombra? Agora, em Cochabamba. Ô, mano. De Canoa Quebrada até Cochabamba. Para quem não sabe, Ale Oliveira agora paga permutas com decreto, hein? Novidade. Enfim, Ale Oliveira, exclamação. Eu vou te agredir. Você acha que o empate hoje é de todo ruim para o Palmeiras? Não, de todo ruim não é não. É de um pouco ruim. Não, mas... não, acho que não. Se o Palmeiras hoje empatar, presta atenção. Discurso. O Palmeiras empatando o jogo hoje, ele faz um ponto e esse outro time aí, o Tucumã, faz um ponto. O Tucumã vai pegar o Peñarol fora de casa. E os dois, um tem um ponto, o outro tem zero. E depois se o Palmeiras fizer a parte dele contra o Jorge Wilson em casa, o Palmeiras... não dá pra... a não ser que seja uma goleada, né? Não, assume... Se ganhar de 1-0, vai fazer 4 pontos e ele vai fazer 1. Vai fazer 3. Só se ganhar de 4-0. Não, Lolo, porque o Jorge Wilson vai ganhar um jogo e perder outro. O Palmeiras vai empatar 1 e ganhar 1. Já vai ficar 4, é verdade. O Palmeiras assume a liderança da chave e depois o outro jogo é em casa de novo com o Peñarol. É que eu acho que o Palmeiras é mais time, né? Então tem que começar assim. Acho que o Palmeiras tinha que ganhar esse jogo aí. Isso mesmo. Pra já poder ganhar o outro e já partir. Arrebenta logo. E começar a encomendar uma classificação. Pela discussão, hein? Fui bem agora. Não, sim, mas eu acho que o... Mas não é de todo mal. Não, o empate não é de todo mal. Não, não é. Agora, de todo mal é de torre. Não sei se vocês falaram aqui de todo mal, foi a participação do Rudy ontem no programa, né? Obrigado. E vem, Rudy. Eu queria, inclusive, dar uma palavra, né? Eu queria dar uma palavra pelo seguinte, né? Ontem aqui no Estádio 97, a gente teve a visita, a participação. Aliás, por falar em visita, já vamos apresentar o nosso convidado aqui, hein? Boa! Opa, é isso aí. Vamos, Donaldo, você chega aí e não fala nada? Vamos falar nada hoje? Vai, cumprimentou todo mundo aí. Vai ficar no piruê? Se eu entrar como Jaque Barbosa. Se eu chegasse na casa. Se eu chegasse na casa do Maldonado, eu ia lá dar a mão pra ele e falar: Maldonado, beleza? Presta atenção, sai celular, beleza? Ele chega aí e não cumprimenta. Tá jogando. Ele chega aqui e não cumprimenta ninguém, não fala nada, ele chega na miúda. Ah, quer que ele se dane também? Ah, juiz! Que isso? Oh, quero deixar bem claro que eu não dou oi, não faço uma pergunta, não falo com ele durante o programa inteiro. É isso. Celular, desculpa, Maldonado, pela falta de educação do Beijão. Sem problema, tá tudo bem. Viu, mas já vamos conversar, Maldonado. Ontem nós tivemos aqui a participação, inclusive um baita programa, né? Programaço. A nossa audiência aqui através do nosso Facebook foi uma coisa espetacular. Programaço. Né? Se fosse televisão, a gente diria que assim, teve pontos. Explodimos de audiência. Explodiu de audiência. A gente teve a participação do Mano Brown, né? Pô, rolou muito aí o papo sobre música, futebol, o fanatismo dele pelo Santos, temas diversos, né? E todo mundo sabe que o... nosso querido colega aqui do programa. Colega não, mas que colega, é amigo, né? Amigo, é. Fale em nome de todo mundo, não. Fale meu amigo. É. Então eu vou falar em meu nome. Então, o meu amigo, Rudy Landucci, né? Que é um grande imitador, imita o Mano Brown como ninguém, né? Ele tinha até um compromisso ontem fora da rádio, e ele desmarcou o compromisso, o Rudy desmarcou pra estar aqui ontem na presença do Mano Brown, né? Só que, gente, em respeito ao convidado, ao Mano Brown, e sabido que às vezes as pessoas não curtem serem imitadas, foi de consenso internamente, durante a apresentação do programa, que o Rudy não imitasse, pra gente evitar qualquer possibilidade de constrangimento ao convidado e, consequentemente, aos ouvintes do próprio programa. Não estamos em busca de audiência a qualquer custo. Não, senhor. Em nossa história, dentro dos 18 anos do programa, a gente já teve aqui um fato, uma vez que foi lamentável. Um convidado se revoltou com uma imitação. E o clima depois do programa foi péssimo. E o clima depois do programa foi horroroso, deixou um ambiente pesado, longe das características que envolve o próprio programa, bom humor, irreverência. Estar no Estádio 97 não significa ser machão ou ser frouxo. Muito pelo contrário. Nossa, né? O Ale sentiu agora. Então, muitas pessoas que às vezes possam ter falado assim, não imitou, é frouxo, covarde, e até com palavras agressivas, gente, pelo amor de Deus, sabe? Sem radicalismos, né? Porque de violência e mal-estar a gente já tem muito aqui no dia a dia, né? A gente está presenciando na sociedade, nós não estamos aqui para ficar promovendo embates, né? Quando a gente tem assim, Domênico, vamos apostar, fazer uma aposta eu e você, beleza. É tudo no clima da paz. Não estamos aqui para desafiar a coragem de integrante, né? Dentro de parâmetros que não são aqueles que condizem com aquilo que a gente prega no dia a dia. Então eu tenho certeza que você, que é ouvinte fiel e do bem do Estádio 97, entendeu muito bem a mensagem que nós quisermos passar agora, tá? Então, muito obrigado pelo... E fico agradecido àqueles aí que, poxa, estão do lado do bem e entendem muito bem o que é fazer um programa e o compromisso que nós temos como uma audiência, né? De fazer sempre as coisas em prol do positivo e não do negativo. E o programa ontem foi sensacional, foi espetacular. O Brown depois mandou uma mensagem para mim agradecendo todo mundo, que foi legal, né? O cara pirou, curtiu, todo mundo curtiu, foi muito legal. Da muito hora. Legal, muito foi legal. Hoje tem um truta aí também, hoje tem um parceiro. E hoje tem um truta. Esse é gente boa isso aí, esse é gente boa. Vou te falar, ó. Isso era volante, ó. Era volante bom, hein? E hoje eu vou revelar. Jogou bola. E hoje eu vou revelar minha fonte. E hoje eu vou revelar minha fonte. Porque o cara que deu a contratação em primeira mão na capa do lance na época que o Maldonado era jogador do Flamengo fui eu. É mesmo? Hoje eu vou contar na frente do Maldonado como é que eu soube dessa informação. Você é mó boca de graxa, hein? Agora sim, seja muito bem-vindo, Maldonado! Maldonado! Obrigado. Agradeço o convite, muito obrigado. Pô, e sabendo que você ouve o programa? Escuto sim. Eu tive no Chile um tempo, mas eu sempre ficava ligado na rádio e sempre escutava vocês falar de futebol, falar de tudo um pouco. E aí me chamava a atenção, cada um falando, como você acabou de falar agora, fazendo imitações também, tudo. Uhum. Então, é um programa sadio, um programa bom, que as pessoas curtem muito. E eu, toda vez que eu tenho essa possibilidade de escutar, eu escuto, para aprender um pouco. Aliás, você chegou para jogar no Brasil em que ano, Maldonado? Eu cheguei no 2000, cheguei para o São Paulo. A minha vinda foi por uma dívida que o Colo-Colo tinha pelo Sierra, na época. E quando me falaram dessa possibilidade, você não quer ir no... São Paulo está procurando um jogador mais jovem, uhum, para ir no lugar do Sierra. Eu não pensei duas vezes, falei, onde eu tenho que assinar para poder... Que legal. E foi uma época muito boa, desde 2000 a 2003, que fiquei no São Paulo. São Paulo é um clube sensacional, eu tenho o maior respeito por esse clube. E depois eu continuei minha carreira, fui para Cruzeiro. Não, conta um pouco, depois do São Paulo eu fui para o Cruzeiro, a gente, é 2003, que a gente ganhou a tri... Naquele time do Luxemburgo, né? Exatamente. Que ganhou tudo em 2003. Você jogou com o Felipe Melo tava naquele time. Isso mesmo. Parece que você não curte muito o Luxa, né? Eu? Não, eu curto. Ah, gosta do Luxemburgo? Eu ouvi dizer que você não gostava muito. Não, eu gosto dele. Eu gosto dele, do trabalho dele, eu gosto, trabalhei várias vezes, não. É, como pessoa também, eu acho que ele, fora do trabalho dele, é uma pessoa bem legal. E, bom, aí eu fui pro Cruzeiro 2003 até 2006. 2006, fui pro Santos, aí eu fiquei 2 anos no Santos. Quando eu fui em 2008, comecei em 2008, janeiro, fiquei 1 ano e meio na Turquia, no Fenerbahçe. E depois eu do Fenerbahçe voltei para o Flamengo, em 2009, que a gente até foi campeão brasileiro esse ano também com o Flamengo. Com Adriano Imperador, Petkovic. Exatamente. Era um grupo ótimo, muito, muito bom. E depois do Flamengo, fiquei 3 anos também no Flamengo, acabou meu contrato com o Flamengo, e aí eu estava voltando de uma lesão grave que eu tive no Flamengo, né? E foi quando, comecinho do 2013, eu fui para o Corinthians. Eu falei com o Dr. Joaquim naquela época e falei que precisava me recuperar. E aí ele me convidou para poder me tratar no Corinthians e poder continuar meu tratamento e assim melhorar. E foi uma época boa também, porque aí depois, no meio do ano, o Tite veio o convite dele para poder ficar esses 4 meses até acabar o ano. E para mim foi bom, foi ótimo poder ficar esses 4 meses para poder voltar a ficar ativo de novo. Quantos anos você está, Maldonado? 37. E você pretende jogar até quando? Eu gostaria de jogar mais 1 ano. Eu tenho isso na minha cabeça. Eu sei que cada ano que passa fica mais difícil, né? Mas no futebol hoje em dia tem vários jogadores ainda que estão atuando no nosso futebol. E eu gostaria pelo menos mais 1 ano poder jogar. Quando você encerrar, você pretende voltar pro Chile ou você se abrasileirou e vai morar aqui? Eu acredito que vou ficar por aqui. São Paulo ou Rio? São Paulo. Gosto muito de São Paulo. A minha esposa também é de São Paulo. A família toda dela também mora aqui. E eu já tô me preparando. Já fiz os cursos da CBF de treinador. Então já tô adiantando um pouco aí o futuro. Deixa eu perguntar agora pra você. Que ano que você jogou no Santos? Desculpa. 2007. Mas vem cá, você foi campeão. Aquele time do Cruzeiro de 2013 era sacanagem. Muito bom. Da sacanagem. Muito bom. O time bom. Da Tríplice Coroa. Dá pra escalar Sim. Esse time? No gol era o Gomes, lateral direito o Maurinho. Na saga, no primeiro semestre, estava jogando Luizão e o Cris. E no segundo semestre jogou Cris e o Edu Dracena. Porque o Luizão foi embora pra Portugal, né? E aí ficou Edu, na lateral esquerda era Leandrinho, no meio estava eu, Recife e Wendel, e mais na frente o Alex, o número 10, e na frente o Márcio Nobre e Aristizábal. Puta, Márcio Nobre, olha Márcio só. Nobre. E David, né? Que o David tava antes, né? E também foi embora pra França naquela época. E tinha o Felipe ano. Melo no banco. O Felipe Melo pessoas... chegou lá também. Foi, né? Tava no Felipe banco Melo, Maicon, ficava no banco. Agora, Maicon, lateral direito. E você lembra de cabeça o Flamengo campeão brasileiro de 2009? 2009 também. O Bruno, que era o goleiro. Léo Mora, lateral direito. Angelim e Álvaro, a e o Ronaldo Sabra. Angelim, aquele ano, jogou uma barbaridade. Jogou muito, Angelim, ajudou muito a gente. O Juan, lateral esquerdo. E no meio tava eu, Ayrton e Williams. E na frente jogava o Petkovic, Adriano e Zé Roberto. E o técnico era o Andrade. O Andrade. Qual dos dois times para você foi melhor? O Cruzeiro 2003 ou o Flamengo 2009? Foi o Cruzeiro. Cruzeiro 2003. Ele ganhou muito mais coisa, né? Ele foi um time... era um time muito mais jovem também. E ficou muito mais tempo também junto. O Flamengo, a gente se armou no meio do campeonato. E o Vanderlei foi o melhor treinador que você teve até hoje ou não? No Brasil, foi. Foi. Mas eu gosto muito... Eu fiquei... do Vanderlei, eu gostei muito do trabalho dele. E até hoje eu gosto como ele trabalha. Os últimos nos últimos tempos que eu fiquei no Corinthians, também gostei muito do Tite, da filosofia dele, da filosofia de trabalho que ele tem, de treinamentos, de comportamento, de ele falar com o jogador. E também, eu sou muito fã também do Bielsa. O Bielsa, para mim, é um cara fundamental. Até porque ele mudou o futebol do Chile. E isso faz com que eu tenha um respeito. E por outras coisas que aconteceram depois que eu machuquei. Quando teve convocação para a Copa do Mundo, que eu estava machucado. E antes de ele dar a lista dos 30 que ele ia chamar, ele me ligou antes de ele dar a lista para me avisar que eu não estava nessa lista. E eu acho que isso foi um ato de respeito pela minha pessoa, pelo meu caráter, e isso eu valoro até hoje, dele, da parte dele. Ô, Chante, quer saber como é que eu dei aquela contratação no Flamengo? Vou te contar. Ninguém sabia que você ia ao Flamengo, alguém sabia? Não. Não vazou, não tinha nenhuma informação. E quando eu soube, já estava tudo certo. Vai vendo, Maldonado. Eu moro em Genópolis. Sim. E eu tava. Olha só que loucura. Eu fui levar o carro da minha mulher para lavar no posto, na época, na esquina da minha casa. Uhum. E no posto, chegou na época, lembro até hoje, para uma Mercedes, o cara com uma esposa. O cara desceu para ir naquelas lojas de conveniência ali do posto. O cara olhou para mim e falou, beijo, não sei o quê, bibibi, bababá. Falou, pô, tem uma boa para te contar. A minha mulher é muito amiga da esposa do Maldonado. Ó, vou te dar uma. A esposa do Maldonado tá no Rio porque tá vendo apartamento aí. Porque ela falou pra ela que acertou com o Flamengo. Rapaz, caiu no colo. Aí, peraí, eu não conheci o cara, eu não vou soltar a informação. Uhum. Aí, fora do ar, depois de conta, eu liguei pro Maldonado e falei, tô sabendo que o Maldonado já acertou com o Flamengo. O cara falou, não posso mentir pra você, acertou. Eu falei, caraca, velho. Em 5 minutos tudo isso. E era verdade, era a mulher que falou que era amiga da sua esposa, que tava no Rio vendo apartamento já. Então, naquela época, primeiro que a minha esposa, agora vou te falar a verdade, mano. Eu tô te falando que o cara me contou. Sim, sim. Quando eu subi do negócio do Flamengo, eu tava no Chile. Eu fiquei 2 meses no Chile, até porque eu tava voltando da Turquia. E aí eu fiquei no Chile. Aí quando eu subi do Flamengo, foi de um dia para o outro. Ah, o Flamengo tá interessado, ele quer contratar você, vai ter que viajar essa semana e tal. Isso aqui. E a minha mulher tava comigo no Chile. Mas a minha mulher não sabia de nada das coisas. Entendeu? Que o cara falou pra mim. O cara falou assim, a minha mulher aqui, é amiga da mulher do Maldonado e falou. Tá no Rio, vendo apartamento, que ele acertou com o Flamengo. Não, aí somente quando eu... Mas eu acertei. Acertou. E aí quando eu vim pro Flamengo, que foi coisa de uma semana que acertamos todas as coisas. E aí veio toda a família, todo mundo. E aí aquela loucura de procurar casa, apartamento de novo. Mas foi legal. Ô Maldonado, você que já jogou no Chile, você jogou aqui no Brasil em alguns clubes, você jogou na Turquia também. Qual que é o lugar que você jogou assim que tem a maior rivalidade, cara? Na Turquia, a rivalidade dos times é muita. Chegou a pegar ali o Galatasaray ali? O pau come mesmo? Tivemos aquele clássico Fenerbahçe Galatasaray, foi uma loucura. É muito pior do que os clássicos quando você pegava aqui, vai, você jogando pelo São Paulo enfrentava o Corinthians, ou então você pelo Flamengo enfrentando o Vasco. O fanatismo deles é maior. É? É muito maior. É como se você fosse para uma guerra mesmo. Explica para eles o que é a rivalidade lá. A rivalidade entre os dois times, entre Fenerbahçe e Galatasaray, os torcedores não veem você como um jogador, eles veem você como um guerreiro. Uhum. Então é parte da filosofia deles, da cultura deles. Então, se você assistiu o jogo, às vezes, o antes do jogo, você faz o aquecimento, tudo, a torcida te chama lá. Ficam gritando o teu nome e tal, tal, e você tem que ir lá, dar 3 socos no ar e a torcida faz aqueles barulhos, é tipo uma festa, cara. Então, a cultura deles é assim, e em todos os clubes é a mesma coisa. Então, eles veem você como um guerreiro que vai lutar por eles, e eles são muito apaixonados, muito fanáticos mesmo. Diferente do que o nosso futebol sul-americano, né? Aqui a gente, é claro, é fanático tudo, mas não chega ao extremo que eles são. É a única rivalidade maior do que o Romero e a bola, né? Ô Maldonado, o Fenerbahçe, eu tenho um amigo meu que jogou num outro time lá, e falou, não. Galatasaray? É. E que me contou uma história que era o seguinte, que tinha um cara, um torcedor, que não era dirigente não, um torcedor, que era bilionário. Sim. Bilionário. E o cara entrava no vestiário, tipo no intervalo, às vezes, ou véspera de jogo decisivo, e tirava dinheiro, dançava, uhum, cantava e falava pros caras, ó, se ganhar tem tanto. Aí os caras, não, queremos tanto. E falou que o cara entregava bolinha de dinheiro pros caras. Fenerbahçe tinha isso também? Fenerbahçe tinha, mas Fenerbahçe era um pouco mais reservado nesse... No... Eu lembro que quando eu cheguei, acho que passou umas duas semanas, e a gente foi fazer um jogo normal da Liga Turca, e a gente acabou ganhando o jogo, acho que ganhamos 2-0. No dia seguinte, a gente começaram a chamar um por um, numa sala. Eu não entendia nada do que estava falando. Aí eu fui lá com o tradutor, aí o cara pegou um envelope e me deu um envelope. Cheio de grana. É. Eu falei assim, mas o que, que é isso? Não, é o prêmio do jogo de ontem. Eu falei, tudo isso? Caramba. Ele falou, né, eles são assim, às vezes... Eu falei assim, caramba, meu. Então esse jogador falou pra... Esse jogador falou pra mim. Que era assim, tipo assim, o cara chegava, pode falar, né? O cara falava assim, ele tava cantando, dançando com dinheiro na mão. Quem quer dinheiro? E falava assim, pode falar, ó, tem 50 mil dólares pra ganhar hoje. Aí foi que o jogador falou, ah, 50 é pouco. O valor é um exemplo. Uhum. Mas que o cara falou também, sim, que era, não era tem 500 dólares pra cada um, não. Era dinheiro, mano. Ah, era. Aí você dava mais, cara, 20 mil, 30 mil dólares pra cada um. E quando vem uma em cima da outra pro jogador, não vou comprometer o Maldonado. Mas quando vem uma em cima da outra ali na pacoteira, mano, é importante porque você não precisa declarar o quê? Pra dona encrenca. Aquele dinheiro fica o dinheiro praticamente todo pro bagaço. Ah, é? É, porque entra. Fica lá guardado no CT mesmo. Você fica guardadinho ali, esse a esposa não vê. Esse fica é só pra bagaceira, pra night, você fica com aquele dinheiro. Então, um balatinho. Olha, Maldonado. 30 mil dólares pra bagaceira. Roberto Provolone, boa noite a você. Tem pintadinha histórica pro Maldonado? Coisa rápida, eu não quero arrastar. Grande entrevista, grande Maldonado. Grande volante. Maldonado, hoje começa a Libertadores para Palmeiras. Santos também, né, RG? Santos amanhã. Santos joga amanhã. E Grêmio. Mas começa a Libertadores. Grêmio amanhã. Atlético Mineiro joga hoje. Como hoje grande é volante. Atlético e Flamengo. Veja meu bracinho. Volante que tenha saída de jogo. Que tenha marcação. Cara, eu. O Palmeiras. Ele jogou, mais ou menos. Ele jogou Libertadores. Né? O Palmeiras vai jogar hoje. Lá no norte da Argentina. Num estádio acanhado, né? O que você acha ideal? Uma pergunta inteligente. Apesar de ser uma imitação. O que você acha ideal? Palmeiras jogar com Felipe Melo, Thiago Santos ou Felipe Melo, Guerra e Zé Roberto? Ah, eu acho que é Felipe Melo, Guerra e Zé Roberto. Gol. Menos marcação. Gol do Barcelona, não foi? Neymar de falta. Foi gol. 4-1. Mas não valeu nada. Gol de falta do Neymar do Barça. Tem que fazer. Não valeu nada, tá? 43 segundo tempo já. Tem que fazer dois gols em 4 minutos. Mais acréscimo. O PSG não tem camisa, não tem tradição. Golaço de falta do Neymar, hein? Golaço. Obrigado, viu, Maldonado? Pela resposta. Não, agora eu vou responder. Atrapalha pelo gol. Não, mas tudo bem, no pique. Ninguém ligou pra não, mas tudo bem, ele falou guerra, né? Tem mais saída de jogo e menos marcação, é por isso. Sim, sim. Mas não é perigoso? É, mas com times da Argentina tem que ter ali aqueles caras que marquem, porque são jogos muito duros, muito complicado poder jogar com esses times em um campo diferente, pequeno. E acredito que você tendo muito mais o valor, a bola, tendo muito mais o controle do jogo, você consegue ter um resultado melhor. Então, tomara que o Palmeiras possa trazer um resultado. Vamos para a minha pergunta! Foi muito bem. Leonardo, você falou também que jogou com o Bruno aí naquela época do Flamengo. Sim. Como é que você lidou com toda essa situação aí do que aconteceu com o goleiro Bruno, aí o desfecho dessa história, se depois, agora que ele acabou saindo da cadeia aí, também tá com habeas corpus, aí se você entrou em contato com ele, se vocês eram próximos aí. Ele era bom goleiro, né? Era, tava contado pra ir jogar pro Milan, goleiro, não era? Naquela época ele teve uma proposta do Galatasaray pra ir embora. Ele catava que nem um condenado. E ele não quis somente por ele disputar a Libertadores do Flamengo. É, eu até ouvi naquela época aí, um pouco antes dele cometer aquela pênalti, bobagem. Pênalti. Mais um do Barcelona. Mas já era, acabou. O Benja tá se entregando nessas risadas, hein? Não, 44 tem mais acréscimo. Eu tinha apostado 5x0 o Barcelona. Tá 4x1. Tá fazendo 6, Paquito. Mais um pênalti. Não foi nada, hein? Não foi nada, pô. Olha o mais um pênalti mandrake. Cara, o Paris Saint-Germain não tem camisa, não tem tradição. Juiz tá mais certo que a Magela. O que eu falei pra você que o juiz inteirar aqui, mas tem que explica aí mesmo. Ó, é uma desgraça. Peraí, deixa o Maldonado concluir. Calma, Benja. A respeito do Bruno lá, Maldonado, você tem amizade com ele, você tem um relacionamento, você chegou a ligar pra ele? Naquela época a gente se dava muito bem, inclusive a gente até porque a gente era um dos mais velhos do grupo e a gente tinha que às vezes dar a cara pra bater em algumas situações de premiação e essas coisas. É um cara que eu respeito muito, até pela qualidade que ele tinha. Bom, ele tinha tudo para ser um grande goleiro. Olha se é, baú, hein? Acredito que tudo que aconteceu com ele, infelizmente, a gente fica um pouco meio que afastado, né? Porque a gente não pode ter muito contato com ele. Uhum. Mas na minha época, eu só posso falar da minha época que eu tive com ele, é um sim, cara sensacional. O Malda, um grande cara. E o Adriano Imperador, como é que era o convívio com ele lá? Ele quebrava um pouco, ele gostava, né? Mais do que lasanha. Só um pouco, só. É, né? Adriano era, cara, Adriano era um personagem, cara. Era, ele treinava quando dava, ele treinava, senão ele sumia. Mas é um cara que ajudou muito a gente em 2009. Ele estava numa grande fase em 2009, mas aquelas coisas dele, né? Às vezes ele desaparecia 2 dias, voltava, ele ia correr. É tranquilidade. Coisa dele é boa. O Alex Cabeça, sabe o Cabeça Grávida, o Alex? Sim. Ele jogou um pouco também, né? Tequinho. É, ele tá mandando uma mensagem aqui elogiando o Maldonado. Te mostrei. Alex jogou muito aí. Na minha época do... Bom, muito antes, né? Mas eu tive a sorte de jogar com ele no Cruzeiro. Cara, ele acabou com... esse ano com a gente. O Alex é um dos 10 maiores camisas 10 da história do futebol brasileiro. O Alex é um dos 10 maiores camisas 10 da história do futebol brasileiro. Você tem mania de arrumar 10 melhores 10 da história pra todo mundo. Foi o Ganso pra você, um dos melhores 10. E o Zenon, melhor 10, não sei o que lá. Todo cara que mais um dos 10 maiores 10 do que? Do Brasil? Amigo, Paulo Henrique Ganso. Brasil ou mundo? Não, falei Brasil. Paulo Henrique Ganso não amarraria a chuteira do pé esquerdo do Alex. Não. Né? Aí não dá mesmo, hein? Não, você tá de brincadeira. Não. Maldonado, eu tô falando bobagem? Não. Alex era fora do normal. Fora do normal. Mas ele dormia. Mas ele dormia também. Ah, eu queria ele dormindo no meu time. Não, mas o Alex, Benja, eu não critico aqui. Eu não vou ser ele dormindo. Eu não vou questionar aqui a qualidade técnica do Alex, porque eu não seria louco a esse ponto. Mas o Alex também não era um jogador tão constante. Exemplo do Ganso. Tecnicamente falando, o Alex é muito mais jogador do que o Ganso. Os dois no auge, o Alex foi muito mais jogador, mas o Alex, ele tinha um problema que o Ganso também tem. Que é aquele negócio, ele faz uma bela partida, ele destrói uma e dorme sim. Olha, um já encerrou a carreira, o outro está no meio da carreira. Eu acho muito difícil que o Ganso vai encerrar a carreira e seja lembrado com a mesma qualidade de sucesso do Alex. Mas o Mano, essa comparação do Mano, ela tá totalmente sem nexo. O Ganso, Maldonado, ele jogou 6 meses brilhantes no Santos, ponto. E foi jogar 6 meses bem no São Paulo, ponto. Não, ele jogou o Campeonato Brasileiro. Foi bem. Você tá se baseando na Libertadores, mas brasileiro ele foi bem. O Alex, gente, no Palmeiras, jogou uma pergunta pra quem torce pro São Paulo aí. O Alex, pergunta. Outro dia, o Ganso foi mal no brasileiro? Você prefere o Cueva? Ah, então chupa. Hoje, se tivesse que escolher Cueva ou Ganso, você escolhe quem? A questão não é, então, peraí, a questão não é escolher Cueva ou Ganso. A pergunta é, o Ganso foi mal no Campeonato Brasileiro? Não. Essa é a questão. Mas não arrebentou, né? Não é questão que ele não foi mal, não falei que ele foi mal, normal. Agora, o Ganso no primeiro semestre do ano passado jogou bola. Aí é diferente. Jogou muito. Então, na carreira do Ganso, ele jogou um ano em alto nível. O Alex do Palmeiras foi um absurdo. A Libertadores de 99, o que ele fez. O Alex do Cruzeiro, a primeira passagem, foi uma desgraça. O Alex na segunda, que ninguém queria ele no Cruzeiro. Só o Vanderlei queria. Só o Luxemburgo. Só o Luxemburgo acreditou. Uma falta perigosa. Só o Luxemburgo acreditou. O Alex no Flamengo foi mal. E no Fenerbahçe, realmente, a carreira do Alex foi muito ruim, né? Muito mal lá. O cara é Deus lá. O cara arrebentou. Não cabe na mesma frase Ganso e Alex. Não cabe. Não cabe. Mas eu não comparei situações. Eu comparei que os dois, eles viviam, de vez em quando, dormindo dentro de campo. E isso não é demérito pro Alex. Ele era gênio. Eu mas que dormia, dormia. Eu não acho que o Alex dormia. Nós vamos colocar os ouvintes. O apelido dele era Alex Sotan. Isso que alguém apelidou. Hoje, apenas as mulheres vão participar do Estádio 97. Ô, Sombra, tem muita gente pedindo aqui nas redes sociais. Eu vou fazer um, se você me permitir, um mini decreto para as meninas, hoje para as mulheres. Claro, claro. Hoje é um dia especial. E tem muita gente também perguntando como eu defino o Maldonado, né, como meio campista. Ó, vai sair o gol do Barcelona. É a mãe de Ná? Não saiu, não. Não saiu, não. Não saiu. É a mãe de Ná ou o Alberto de Ogum? Está se concentrando no programa, né? Vamos prestar atenção no companheiro, né? Gol! Eu falei! Eu falei! Time sem camisa! Time pequeno com dono rico! Ô, Sombra! Eu falei que classificava! Time pequeno! Time pequeno time não! Pequeno. O Paris Saint-Germain foi garfado! Time nossa. Pequeno com dono rico! Não teve dois só pênaltis ganha aí, mas... do Lyon, do Olympique de Marseille e do Saint-Étienne! Inacreditável! Comemorar isso daqui é meu jeito! O juizão deu uma força aqui pro Barcelona que tá louco! Não, Barcelona fez 4, o juiz fez 2. Milionário! Fez 4. Ganhei 6 milhões do bolão de vocês aqui. O seu Bento não falou que ia fazer pelada aí o programa? Caraca, 6 milhões? Falou? Ô, Sombra, o seu Bento falou que ia fazer pelado. Domênico, o seu Bento falou que ia fazer pelado o programa. Tem aposta do Bento. Peraí que agora eu quero arrumar uma briga no Twitter, peraí. Ô, Maldonado, você já vivenciou algum jogo contra ou a favor numa situação dessas de estar com um placar elástico e tomar uma virada? Ou você, o teu time precisa virar o jogo e virar dessa maneira? Não, eu nunca joguei, nunca vi também. Primeira vez que eu tô vendo isso. E inacreditável, cara, fazer 6 gols num jogo é muito difícil, cara. Teve um Liverpool e Milan que o Milan, segundo o Cafu, disse... Se não me engano, foi o Cafu que deu a declaração que o Milan comemorou no vestiário a o campeonato. Comemorou no vestiário a classificação pro campeonato. Tava 4, não era? 4 gols. E aí o Liverpool foi lá, empatou o jogo e aí foi prorrogação e virou. Não foi isso? Acho que foi isso. Foi isso mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, Sombra. Desculpa dizer aí, viu? Mas são raríssimas vezes que um time toma uma goleada, o Maldonado pode falar até melhor. Que um time toma uma goleada e que você tem que golear outro time, você consegue. Você conta nos dedos, talvez, essas coisas, viu? E a bola do Neymar, a bola do Neymar precisa de gol. Inacreditável. Na Liga dos Campeões nunca aconteceu. Acabou agora o jogo, hein? Acabou o jogo agora, né? O cara chorando, velho. Na Liga dos Campeões, essa diferença, Dodô, nunca aconteceu. Olha, vai ter, eu vi agora aí, os torcedores do PSG, tem 2-3 mil, que não são os turistas, estão indo lá pro Charles de Gaulle já esperar a delegação para o Paris Saint-Germain no aeroporto. Queremos jogador. De novo, Thiago, tá chorando. O Thiago Silva tá chorando de novo? Novo? Pô, Thiago, vai te engatar, pô. Pô, o cara chora toda hora, ô, RG. 6 milhões de dinheiro no bolão, velho. Você já chorou, Maldonado? Chorei. Em campo? Em campo, não. Dificilmente eu choro. Eu somente... A minha mulher fica até com raiva porque ele fala que eu nunca choro. São raramente as vezes que eu chorei. Se eu lembro, só acho que só foram 2 vezes que eu chorei. Por coisas muito fortes que aconteceram. Primeiro, no dia do... quando eu saí do Flamengo, eu fiquei muito tempo sem jogar. Tive aquelas lesões, tudo. E para mim foi um golpe muito forte na minha carreira. Quando o Tite... E o Edu me ofereceram para eu poder ficar lá no time, para ficar aqueles 4 meses. Aí foi um... Na hora que eu cheguei em casa, eu chorei, porque eu não acreditava. Mas nunca chorou por uma derrota ou por uma vitória em campo? Não, nunca. Nunca. Porque eu acredito que você... quando você tem 90 minutos para você fazer o que mais gosta e tentar fazer o que você faz de melhor... E você não consegue, por mais que você se esforçou, acho que não acredito que vale a pena chorar, a não ser que seja uma coisa muito diferente. Ó, vamos falar aqui de Nissan, e na sequência nós vamos trazer ouvintes, você veio aqui hoje no Dia Internacional da Mulher. Pois é. Por isso teremos só mulheres hoje participando pelo telefone. Foi um pedido especial de Alê Oliveira. Decreto para as meninas. Decreto especial para as meninas hoje, muito legal. Vamos lá, fala aí, Benja. Olha aí, amigão, se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. o melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas e um design inovador surpreendente. E agora a partir de 84.900 com taxa zero. É. E mais, ele é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Você pensou que era só isso, amigão? Calma, ainda tem o Nissan March por R$ 37.990 com taxa zero ou planos em até 72 meses. Legal, né? Então acesse nissan.com.br, passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! É Nissan, isso mesmo. O Estádio 97 convida você também a ligar e mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp no 94-353-0150. Também mensagens apenas das meninas. Apenas as mulheres hoje podem gravar sua mensagem. 94-353-0150. 50, tá bom? O Estádio 97, que também tem oferecimento de Buscapé. Dia do Consumidor Brasil é no Buscapé. Acesse o site ou baixe o aplicativo grátis. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Extra, você merece extra economia. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E agora o mano vai falar de Bozano. É, Sérgio Roberto, sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, né, Soares? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, Neymar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme Niesta. É, só ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia, Ter Stegen. Ó, seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. Você que tava jogando agora aí, eliminou o time da França, meteu 6-1 e passou pra próxima fase da competição, tenho certeza que vocês vão quebrar a noite inteira em Barcelona. Então aproveitem aí e usem esse desodorante Bozano Extreme. E você que não tá na Espanha lá pra poder aproveitar junto com os malucos, liga aqui no Estádio 97. Liga aqui e diga o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Se você disser essa frase, você leva um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Fala, porque vale a pena. O kit é demais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos ao nosso telefone, o 3284-7097. Vamos lá, vamos lá. Asdrubal. Nossa, que cachorro é esse? É o Pincher. Cachorro de madame. Alô? Olá, menino. Oi, quem fala? Oi, menina. Oi, Ale. Tatiana Machado. Oi, desculpa, não entendi seu nome. Olá, eu sou o Ale. Olá, Ale. Eu sou a Tatiana. Do que, Machado? Tati quebra barraco. Tati quebra barraco? Não. Eu sou Tatiana Machado. Tatiana Machado. Que mais? É, você tem mais algum outro nome ou somente esses? Somente esses. E quantos anos, Tati? 37. 37 RG. É, Machado na taturana, né, velho? Tem jeito. Boa, RG. Você já tomou uma queimadura de taturana? Já. É bela pergunta. Porque mano, eu subi em pé de goiaba, mano. Em pé de goiaba da taturana pra caramba, mano. E você já tomou uma picada de alguma coisa, RG? Não. Mano, uma vez eu subi. Só de injeção, mano. Eu subi num pau. Eu subi num pau Brasil e tomei uma picada. É? Mas doeu? Hã? Doeu? Atravessou, menino. É, atravessou. Doeu, foi do doutor? Oh, posso dar uma opinião? As meninas, se quisessem, podiam ligar e fazer um mini decreto pra ler. Ela pode bolar um no decorrer da participação. Ela tentou evitar ali agora. Sim. Ele é gostoso. E, ô Tati, qual o seu bairro? Parque São Domingos. Aí, beijinho. Parque São Domingos é Zona Norte. Não. É perto de Pirituba. Tem um tá que louco. É perto... Peraí, tem um perto de Pirituba e tem um na Zona Leste, amigo. Tem dois. Isso, perto de Pirituba. Então. Não, mas não é Zona Norte. Lá não é Zona Norte. Ah, Zona tudo Oeste. Bem, mas é que não, tem muita gente que fala Zona Norte ou Zona Oeste. É Noroeste. Porque tem um pedaço de Pirituba, um pedaço lá embaixo que Piriri. É Zona Norte. Olha, Piriri. Piriri. Ah, é Noroeste. Ah, se você errar mais um, você pode pedir música no Fantástico. Tá numa fase ruim, querido. Vamos tentar trabalhar melhor isso aí. O Benjamin, o Benjamin tá parecendo Palermo naquela aquele jogo, lembra? Do Bolsa? Três pênaltis. Nossa, três pênaltis. Perdeu três pênaltis no mesmo jogo. É, e, Otávio, você trabalha com o quê? Eu sou despachante. E você trabalha despachando o quê? Documentação de veículos. Ah, de veículos. Não, porque tem, às vezes, despachantes que cuidam de cargas em porto, tem despachantes que cuidam de vistos, enfim. Você trabalha, então, com a documentação veicular. Tem quem faz despacho também na esquina. Tem, tem o nosso que faz o Minhasser, que não vem nunca, o nosso querido Rogério. E quanto sai para tirar ponto de carteira? Tá louco? Isso não existe, não pode. E comprar habilitação, sai quanto a habilitação? Pô, olha, olha os caras, os dois estão falando sobre isso. Não, eu tava falando sério, que a encrenca tá sem habilitação, mas desde sempre, eu nunca tirou habilitação. Ah, tem que procurar uma autoescola. Vai na autoescola. Não, mas vamos cortar esse caminho aí, Tati. Cortar caminho, não, seu louco. Mas, ô Tati, antigamente tinha umas paradas dessas aqui, hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia já acabou. Antigamente não tinha informática, então se fazia de tudo. Hoje existe a informática pra justamente acabar com essa graça. E aquele negócio lá que tem que colocar o dedo, a digital lá pra fazer aula? Biometria. Mas você tem aquele dedo de silicone lá, igual os caras faziam, né? Dedo do ET. Não, isso aí é CFC. Pra falar a verdade, você tem que acessar o patrocinador do meu programa, esquemão.com.br, Maldonado, pra falar a verdade, é o melhor esquema aí, tudo legal, já estourou seus pontos, você fala com a Rose, aí você senta de frente pro computador, não faz nada, e passa na prova, essa que é a verdade. Esquemão.com.br. Mas, ô Tati, hoje em dia, até inclusive pra renovar a habilitação, não tem mais como a autoescola fazer. Antigamente fazia, né? Você tinha lá a autoescola, fazia, ou então o despachante ia lá e fazia. Hoje em dia é presencial, a pessoa tem que ir lá no Detran. Inclusive eu fui rápido, viu, Rodney Landotti? É rapidinho, cara. É rápido, nem compensa mesmo aí renovar o que? Terceirizar o serviço. Chupa, caiu, menina. Sem mulheres hoje. Agora quem tá desenrolando o papo aí, ó, certeza que deve ter boi na linha ali, mano. Ô, mano, é pra renovar a carteira, é isso que você tá falando? É. Renovei uns 2 anos, eu acho. Não, então, mas é um procedimento rápido. Inclusive, viu, RG, quando a gente vem aqui e critica alguns serviços que não funcionam, a gente tem que criticar mesmo, de fato, que estamos aqui na mídia, mas quando pegamos algum serviço que realmente é bom, a gente também tem que elogiar. O Detran, eu fui fazer aí a renovação da minha habilitação no Detran da Armênia ali, o processo é bem rápido, Sombra. Inclusive, para fazer exame médico do lado, ali na avenida mesmo, na Tiradentes, tem um monte de lugar que faz ali. Com uma hora você resolve a situação. Isso melhorou. Mas olha, enquanto a gente tenta. Vamos aguardar a ligação, porque hoje são apenas mulheres ligando aqui no 3284-7097. Eu queria agora pedir para que o. No psicotécnico, mano, demorou mais, né? Vamos falar a verdade também. Foi, mano, que aconteceu no evento. Né? Sim, ali é mó treta, mano. Olha, vamos com o decreto das mulheres? Que é especial, né, hoje, né? Então, mas tem palavrão, velho? Tem palavrão? Claro que não. As meninas maravilhosas. Hoje, decreto especial para as mulheres. É. Porque hoje é dia de... Ó a música, ó a música. Ó. Ó, isso aí é música para procriar, cara. Isso é muito 5 letras, hein? Esse aí o cara que é estéreo começa a fabricar esperma, velho. Hoje é dia do boy magia borrar o seu batom e não o seu rímel. Porque eu chamei de pai. Pai! Não atendeu? Eu ponho para jogo. Hoje é dia de lavar a lingerie no tanquinho do boy magia. Eu não sou a lutadora Ronda. Mas hoje eu vou te dar um Army Love. Hoje eu vou me fantasiar de game FIFA 17 para você brincar comigo a noite toda. Então, malandro é o chocolate que mesmo mole satisfaz a mulherada. Sensacional! Muito bom, né? Mas se tivesse um bonde, quem ia ser no final? Ah, o bonde eu sempre ponho a Jade Bolt, né? Porque ela foi guerreira, hein? A Jade Bolt. Jade Bolt. Tá certo. Então, olha, só as mulheres hoje participando aqui no Estádio 97, ligando no 3284-7097. Enquanto o bairro. Mas pode ser qualquer uma ou tem que ser virgem? Hã? Não. Qualquer uma, você é louco, mano. O que, que é isso? Não, virgem que nunca ligou aqui. Não, tanto faz. É. São muito. Mente poluída, cara. Tenho medo de vocês. Alô? Oi! Olá, quem fala? Oi! Azaia! É nóis! Quem tá falando? Thalita! Thalita, Thalita. Ah, não, era Thalia, aquela que cantava no SBT naquelas novelas mexicanas, né? Arrancou as costelas. É, caramba. Ah, é? Arrancou? Igual o Marilyn Manson? É. Maria do Bairro, né? Ela fazia. O Marilyn Manson, ele arrancou a costela pra ele ter a desenvoltura de uma letra C, pra ele poder fazer sexo oral nele próprio. É verdade. Ah, aí não. É verdade. Quem conhece tudo dele é o Benja. O Benja uma vez ele falou, vomita em mim no show. Não, o Marilyn Manson, cara, o Marilyn Manson musicalmente... Comia morcego, esse? É não, esse é o Ozzy. O Marilyn Manson musicalmente é muito bom, mas ele é nojento. É, ele é nojentaço, ele vomita no público. Mas musicalmente é legal pra caramba. Ele tem uma versão do Sweet Dreams, do Eurythmics, que é... É, pesado, satânico, pesado. Você vê que a gente no samba, a gente pede uma porção, né, o RG de frango a passarinho, pra tomar da cerveja. O cara pede uma porção de morcego. Morcego, no rock. É, bem passado. E mal passado, total, hein? Ali. É louco. E tinha até uma lenda, Benja, que o Marilyn Manson era o Paul do Anos Incríveis aí. Ele desmentiu, né? Mas não sei. Ah, também. É verdade isso aí. Né? Tinha uma lenda. Mas não era, não. E era muito louco aquele seriado lá. É, mas ô, Thalita, quantos anos? 36. E qual o seu nome completo? Thalita Retondin Ribeiro. Aí, RG, com esse nome aí dá uma boa. Retondin. Aí, RG. É, mano, vamos ficar no simples. O nome dela nasceu de uma pergunta. Como assim, RG? A mãe perguntava, tá ali? O pai falava, tá. Tá ali? Ah, tá. Tá ali? Você vê que o RG, além de brilhante, é muito elegante. É, porque hoje é o dia internacional. Ele evitou o redondinho. Né? Hoje é o dia internacional. Ó, oh, né? É que o RG já tem amarelo, Thalita, senão ele ia dar um carrinho forte em você, mas tudo bem. Mas que deu vontade, deu. Agora, pergunta o Face dela, irmão, toda vez. Você pergunta o quê? Olha aí, o Catra querendo saber se tem Facebook, segura, Thalita. Catra. Thalita, você tem Facebook? Não tenho. Mas tô fora de mídias sociais. Nem melhor. Instagram, nem nada? Nem o quê? Nem Instagram? Nada. Melhor coisa que você faz, né? Fica pois fora é, desse mundo. Acho. Fica fora desse mundo. Fica cuidando da vida dos outros, o pessoal fica cuidando da minha, eu sou fora. É verdade, tem razão. Fica fora desse mundo aí. É, a gente precisa ter porque nós fazemos parte da mídia. É. E o público tem curiosidade aí. Você é mó B.O., né? Jornalismo esportivo. Não sou. Agora, tem gente que não tem maturidade suficiente pra ter rede social, Facebook. Nossa, que porrada que você deu no Benja, velho. Muito relacionamento já acabou aí, negócio. Passa o peru no WhatsApp, né, Lê? É, olha lá, os caras são embaçados. Essa rádio aqui ninguém presta. Tem mesmo. Mas, ô Thalita, qual o seu bairro? Água Branca. Água Branca, fácil, Benjamin. Né? Ah, querida, Água Branca, pô. Aqui do lado do parque, aí perto da Francisco Matarazzo, ali. Isso. Do CT do Palmeiras, do São Paulo, o Tricolor, eu. E você trabalha com o que, Thalita? Eu trabalho numa confecção, eu cuido da parte de produção, de pedidos, compras. Mas é confecção de roupa masculina, feminina? Uniforme. Uniforme. Quanto sai o uniforme, por exemplo, o PM, que ele vai comprar um uniforme na sua loja? PM? Tá, não, a gente não faz pra policial, é mais pra colégio. Ah, uniformes escolares. Você acha que é o carnaval, mano? Não, mas tem umas lojas aqui na Avenida Tiradentes que vende, né? Farda também. O cara apresenta funcional ali e compra farda lá também. Mas, ô, Thalita, vou te falar uma coisa, hein? Esse negócio de fabricação de uniforme escolar. Isso aí também é complicado, porque é extremamente caro. Você vai comprar dentro da escola, eu não sei quanto custa aí, talvez o uniforme completo aí nas escolas que você vende, mas, pô, é mais caro que uniforme de time de futebol, Sombra. Você vai comprar um uniforme de time mas de futebol. Mas aí a escola que eu acho que dá uma tungada, pais, sim, dá uma tungada. Mas, ô Thalita, seu uniforme é extremamente... mesmo, realmente. Mas você não passa por um custo muito alto pra escola, ou passa? Não, o custo realmente é alto, mas assim, a escola não revende, a gente vende diretamente. Então a escola indica a nossa loja, a fábrica e o pessoal compra lá. Mas, aí por você exemplo, repassa um royalty pra escola. Lembrar que o Maldonado tá aqui ainda, hein? Ó, eu vou colocar aqui como exemplo, eu não sei quais são as escolas que você trabalha com a fabricação. Acho que o Mano tá pensando em ter um filhote aí, eu acho que vem coisa por aí, agora moleque. Agora os pais estão me aplaudindo no carro, porque agora eu tô tentando levantar, eu vou abrir essa caixa de Pandora. A verdadeira defesa do consumidor. Ô Thalita... Por exemplo, se você fabricar uniforme pro Dante e se você fabricar uniforme para um outro colégio, que pode ser um colégio de bairro que não seja tão famoso quanto o Dante... Menos grife. Ou quanto o Vértice ou qualquer outro desse tipo, o preço é o mesmo? Ou você, quando faz para uma escola aí que é mais consagrada, que tem um certo nome, o preço é mais caro? Lá onde eu trabalho, a gente trabalha com colégios grandes e colégios pequenos. E ela faz o mesmo preço. Ah, duvido. É verdade, não tô mentindo, é verdade. Quanto custa aí o agasalho, a calça e a camisa aí? Vamos ver. uma camiseta tá em torno de 35, um agasalho 90 e uma calça 60. Não tá caro. Não tá caro, mas aí o pai vai fazer a compra, acaba comprando... Bom, pro verão, inverno, camiseta, tem dois filhos, três filhos, saiu mal. Então, porque... Mas você não mandou ninguém ficar fazendo o filho à toa. Não, né? Mas pera lá. É, o cara também não vai comprar, assombrar uma camiseta só. Não, pra criança. Você precisa fazer aquela. Né? Porque criança transpira, suja. Suja, porra. Faz cocô na roupa. Imagina o Domênico. É, o famoso Celso Russo humano. O Domênico, ele fez cocô na calça da escola, velho. Até os 16, cara. Porra, velhinho. Então, você não podia ter uma calça. A mesma assim, piada, né? Porra. Então, velho. É ruim. Só pra lembrar que o Maldonado é o convidado hoje ainda. É verdade. E ô, Thalita? Oi. Estamos aqui, antes de você falar seu time, com o nosso convidado aqui do dia, que é o jogador Maldonado. Você lembra dele? Jogou no seu São Paulo. Você é São Paulino, lembro. Não é? Lembro. Opa. O chileno. Você já fez algumas cartinhas de amor pro Maldonado? Porque ele é da tua época. Tá louco. Não, minha época era do Raí. Putz. Na comparação. Ô, Maldonado, você é amigo. Maldonado é do bonde dos fracos de feição, né? Perto do Raí. Mais jovem. Ô, Maldonado, você é amigo do Valdívia? Sou. O que seu Valdívia, o que você acha pra você? É craque? Valdívia é craque. É? Valdívia é. Quando ele joga, né? É, também. Não, Valdívia é. Valdívia faz muita falta na seleção. Se você tivesse que escolher um 10 pra você. Um 10? O Valdívia ou o Valderrama? Não, o Valderrama é colombiano, desculpa. O Alex. Não, falei antes, calma. O Alex. Calma. O Sierra. Soletra. O Sierra não jogou nada. Mas no time dele jogou sim. Era o São Leon, Paulo foi uma desgraça. Time dele, no Chile. No Colo-Colo. O time dele aqui era o São Paulo. O maior clássico. O Valdívia. Ou... Cabo de Guerra. E o Pet, pode ser o Pet que jogou com ele. O Valdívia, o Alex ou o Pet? Não. Valdívia, Alex e Pet. Alex. É, não, o Pet foi muito... monstro também, mano. Não tem muita graça essa Pet coisa. Foi embaçado também. O maior clássico do futebol chileno, vou perguntar pro Maldonado. Sempre foi Colo-Colo 3, Pepsi-Colo 3,50. Agora o Valdívia tá mais nas redes tá sociais. Tá ligado aí, ô! Mas ô, Thalita, Maldonado, dá um desconto, você tá, pegou a manifestação. Ó, a Thalita é São Paulina. Aí. O Maldonado chegou no São Paulo em 2000. 2000. Em que mês, mais ou menos? Eu cheguei em... acho que março. Março. Você chegou a fazer parte da conquista do Paulista de 2000? Sim, eu joguei a final do Paulista. Eu joguei porque... Eu não estava lembrando agora, com certeza. Cara. Eu, assim, coisa de futebol, você às vezes tem que dar sorte também. E, quando eu cheguei no São Paulo, quem jogava era o Axel e o Wagner no meio. Isso, o Wagner jogava muito, o Axel também estava uma fase muito boa. E a gente fez o jogo do primeiro jogo contra o Santos na Vila e o Axel sentiu o tornozelo. E aí ele no segundo jogo ele não conseguiu jogar, o segundo jogo da final. E aí o Levi, ele falou, ah, então vai jogar o Maldonado. E aí o Levi me botou no segundo jogo. Pô, vamos escalar aquele time do São Paulo, que a Thalita é São Paulina, né, o Maldonado? Goleiro, sim. Acho que era um tal de... parece que tal agora de... quer brincar de ser técnico. O goleiro é o Rogério, né? Ah. Rogério. Na lateral direito é o Belete. E o zagueiro era o Wilson e o Rogério Pinheiro. Na lateral... Fortes emoções ali, né? Forte. Na lateral... Na lateral esquerda, o Fábio Aurélio. Fábio, esse era bom. Bom, muito bom. Mas machucava muito, e Pessoa, né? Também, sensacional. E no meio aí, naquele último jogo, tava eu, né? Uhum. Joguei com o Wagner, os dois no meio. O Wagner era bom, né, cara? Muito, muito, muito bom. E na frente tava o Marcelinho Paraíba, Raí, e na frente tava o França... E... Não foi o Edu jogou também aquele jogo, não foi? França e o Edu na frente. Belezas diferentes, né? Raí e França, né? Você vê, né? Raí e França. Saudades do São Paulo, Maldonado? Saudade. O São Paulo foi minha casa, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, todas as coisas que eu aprendi, tudo foi dentro do São Paulo. Você chegou casado já no Brasil? Ainda, graças a Deus, não. Ô, Thalita, você lembra desse título? Oi. Inclusive, o Rogério Ceni fez gol de falta, era no Carlos Germano, né? Fez. Você lembra dessa final ou não? Mais ou menos. É? Mas você lembra desses jogadores que ele citou? Não, fazendo... lembro. E você lembra do futebol do Maldonado também? Lembro. Te forcei a lembrar. Meio campista, agora. Lógico que eu lembro. Meio campista. É que teve uma época aí de São Paulo que eu fiquei um pouco chateada, não acompanhei muito futebol, mas eu lembro dessa época sim, claro. Tá, agora, ô Thalita, hoje, veja bem, vamos falar aqui, por exemplo, o Maldonado trabalhou com o Rogério como goleiro, né? Uhum. Eu gostaria de perguntar para você, Thalita, você acredita no sucesso do Rogério? Você está vendo um bom trabalho do Rogério? E depois eu pergunto para o Maldonado, se já na época ele imaginaria que o Rogério um dia pudesse vir a ser técnico, como era o Rogério no dia a dia, né? E que ligação ele faria do que ele viu do Rogério e hoje o que ele está vendo do Rogério como técnico? Por enquanto, eu estou satisfeita. E eu tô esperançosa que realmente vai dar certo. Porque ele, como jogador, não tem... Era um puta profissional. E ele tá mostrando realmente, assim, vontade, interesse, garra. Então, eu acho que tem tudo pra dar certo. Ô Maldonado, então, repetindo pra você... Eu queria contar uma história depois. Você faz peta. Rapidinho. Agora não é a hora. Maldonado. Você saiu com o Maldonado? Não, eu não joguei com ele, né? Quando... O Maldonado, em 2000, jogava Corinthians e São Paulo, semifinal do Paulista, eu lembro, São Paulo 2-1. A gente perdeu de você, né? Tava Marcelinho. Vai devagar pra ele poder entender, pô. Mas você foi quebrar na night com o Maldonado? A gente perdeu, não. O Maldonado era sempre foi família, né? Sempre. O Topete, meu tranquilo. A gente foi lá, depois apertando o Morumbi, né? Pedi a carona, né? Ricardinho foi embora antes. Foi embora lá. Ficou eu, Marcelinho, o Rincon. Aí o Rincon... Tomar as canjibrinas lá no beijar, essa história é boa, né? Sim. Aí eu digo, Rincon, você vai embora a pé aí, tem torcedor do São Paulo, vai embora a pé, de sunga. Nossa! Só que o Maldonado, não sei se você sabe da história, o Rincon tá lá pra. Né? Tá lá pra. Parece aquele elevador do Hopi Hari, né? Tá na conda aí. Ele sai com a Lapa de fora. A polícia achou que ele tava armado na sunga com uma Giovani, ali na Giovani. Ele foi preso, aquele acessório é verdade, foi 2000. Acessório é verdade, E aí, Maldonado, como era o Rogério como profissional? Você imaginava que ele viria a ser goleiro? Você achava que ele era um cara que discutia taticamente? Ele sempre teve uma postura muito... muito boa e muito positiva, o Rogério. Dentro do grupo, ele sempre foi o líder, né? Até pela experiência que ele tinha naquele momento. Eu lembro que quando eu cheguei, eu estava com 20 anos, e o Rogério já estava quase 20 e pouco, já, então ele já tinha ganho com São Paulo muita coisa, Mundial, Libertadores. E ele tinha dentro do grupo sempre uma liderança muito forte e uma capacidade também de poder resolver coisas em prol do grupo, né? Então eu sempre, assim, eu torço e sempre acreditei muito pelo trabalho dele. Eu acredito que ele tem muita coisa para poder entregar ainda hoje como treinador. Ele está fazendo um ótimo trabalho, eu espero que ele continue com isso. Você gosta desse perfil que ele coloca? Extremamente ofensivo, sobem os dois laterais e nenhum... Veja bem, eu estou fazendo uma observação, podem pensar, ele está sendo corneteiro, criticando. Não. E nenhum dos volantes... com o perfil que você tinha, que era mais de marcação, né, de retomada de bola. Você gosta desse perfil de jogo? Eu gosto. Eu vou te falar por quê. Porque esses esquemas que hoje em dia todo mundo está utilizando são os esquemas que o Bielsa fez com o Chile quando ele chegou em 2000 e... Eu lembro, acho que 2008. Ele começou a fazer esses esquemas com a seleção do Chile e deu certo. É muita dinâmica, muita marcação, muita pressão. E essas coisas fazem bem ao futebol. Agora, eu escuto muita coisa, né? Escuto muitas pessoas. Ah, o futebol mudou, os esquemas táticos mudaram. O esquema tático não mudou em nada. O esquema tático sempre continua o mesmo. O que realmente mudou é a filosofia de treinamentos. Que é isso que mudou. Antigamente você fazia coletivo, 40 minutos coletivo. De repente fazia um treino para atacante, um treino para zagueiro. Hoje em dia não, é tudo reduzido, campo reduzido, para o jogo ficar dinâmico, joguinho, muito joguinho. E os esquemas continuam os mesmos. Então, a filosofia de treinamento, não somente dos clubes brasileiros, mudou completamente. E todo mundo hoje passou a adotar essa filosofia. Mas você escalaria um volante mais com seu perfil? Ou você acha que, assim, do jeito que está agora com o João Schmidt, que é menos marcador, tá bom? Eu acho que não tem esse perfil hoje em dia desse volante mais marcador. Dificilmente você vê um time. Porque jogando nessa filosofia, eles querem que esse volante seja um cara de mais qualidade, que tenha mais um melhor passe e que não seja tão marcador. Então, tem as duas coisas, né? Hoje em dia você não vê um volante mesmo para marcar. Todo mundo é um volante mixto, que é um cara que sabe jogar, que sabe chegar na frente. Não, o Maldonado, quando jogava no São Paulo, ele era chamado de jogador Kama Sutra. Kama Sutra? Sim, porque pode atuar em várias posições. Isso foi engraçado. Quando eu cheguei no São Paulo, no Chile, quando eu estava no Colo-Colo, o Nelsinho Batista, ele colocava de lateral direito. Eu jogava com ele de lateral direito. E quando eu cheguei no São Paulo, o Levi perguntou: você joga de quê? Ah, eu jogo de zagueiro e lateral. Aí ele falou: zagueiro você não vai ser, com esse tamanho você não vai ser. Lateral também não. Temos Belete e temos o Pimentel. O Belete que não era lateral, né? Belete não era lateral. Aí ele falou: lateral também não. Temos Belete e Pimentel. Vai no meio. Ele falou: vai jogar no meio de volante. E foi ele que me deu essa função de volante. E até hoje em dia eu tô levando. Tá levando, né? Mas, Maldonado, qual que era o jogador que você não conseguia dormir, que você fala: puta, amanhã eu vou ter que marcar esse maluco, mano? Amanhã é dia de ver o bicho na minha frente, velho. Caramba, tinha algum? Tem vários. É. Eu lembro que primeiro era o Neymar, a gente jogou contra o Neymar. Nossa senhora, foi um. Passava igual um foguete. Tormento, né? Ah, teve um jogo no Maracanã que tive que segurar ele pela camisa, porque ele já não tava dando, né? São jogadores de muita qualidade, cara, e jogadores que eles fazem coisa que você não imagina, né? Eu lembro também de outro jogador na minha época. Teve um jogo que eu lembro que eu estava no São Paulo e o Petkovic estava no Fluminense. E naquele jogo, o Nelsinho falou: você vai até final com ele. Se ele foi lá no escanteio, você vai no escanteio. Era uma marcação homem a homem. Nossa, esse jogo foi um jogo de... Cara, inferno. Inferno, porque ele não jogava e eu não jogava. A gente ficava correndo, eu ficava atrás dele o tempo todo e a gente não tocava na bola. Ou menos o que a dona encrenca faz comigo hoje. Então foi de matar, cara. Eu saí acabado aquele jogo. E o Patrick realmente também, mesmo ele, a gente não jogando... Mas você se sacrificou pelo bem. Quanto terminou o jogo? Foi. Não, a gente ganhou. Ah, então tá valendo. Tá valendo. Valeu a pena. Valeu a pena. Mas foi duro aquele dia, porque você quer jogar, quer ter a bola, só que você não tem a bola. Ninguém te dá a bola, porque você fica marcando o cara o tempo todo. Então, coisa que acontece. Qual é a partida que você chega na sua casa, senta no sofá e bota pra assistir de novo? Você fala: essa foi a partida. Foi o meu jogo. Bela então, pergunta, RG. Meu dia. Sim. Eu assim, tem um jogo muito marcante que foi o jogo do Cruzeiro, 2003, que foi um jogo contra o Paysandu, que esse foi o último, quase era o, acho que faltava 3 jogos para acabar o brasileiro, e esse jogo dava o título para a gente. Esse jogo, sempre que eu lembro, eu gostaria muito, assim, às vezes, de poder sentar e assistir novamente, porque foi um momento marcante na minha carreira. E tem outro jogo também, que foi um jogo da seleção do Chile, que a gente jogou contra o Brasil em Santiago. O jogo foi 1-1, mas foi um jogo muito, muito bom e de muita qualidade. E esses dois jogos ficaram marcados na minha carreira. Até porque o Brasil era uma geração, sim, que era muito próxima da minha, que estava o Kaká, o Júlio Batista. Então a gente se encontrava o tempo todo. E a mensagem que a gente tinha, então, foi um jogo muito, muito bom. Legal. Muito legal. Ô, Thalita? Oi, Thalita, desculpa. Oi. Oi. O São Paulo hoje joga aí contra o ABC. É, inclusive, eu trabalho lá perto do estádio, tava uma muvuca lá. Ah, é? Inclusive, cara, é uma coisa... A expectativa de público hoje é grande, né? Não sei, mano. Ah, é sim, Sombra, porque os ingressos estão baratos, cara. É na, no anel superior da arquibancada do Morumbi, lá, os centrais ali, o vermelho e o azul, custavam 30, metade 15, e atrás do gol era 20, cara, metade. Olha, custava 10. E eu queria, inclusive, aproveitar, porque o São Paulo está iniciando essa semana uma campanha de arrecadação de roupas e brinquedos para as famílias que são vítimas do incêndio que aconteceu na tarde do dia 1º de março, na comunidade de Paraisópolis. As doações podem ser feitas até o dia 26 de março, no estádio do Morumbi, que terá um esquema especial de coleta nos dias de jogos. Então, hoje tem sistema de coleta de arrecadação lá para a comunidade de Paraisópolis. Estão arrecadando roupas, sapatos, fraldas e brinquedos em bom estado. São dezenas de famílias que foram afetadas. Essas doações, nos dias dos jogos, podem ser feitas pelos torcedores nos portões 5 e 6, pela Avenida Jules Rimet, e pelos portões 15 e 16 pela Avenida Giovanni Gronk, tá bom? Nos outros dias, os itens podem ser doados e entregues num ponto fixo de coleta no portão 1 do estádio ali, aquele portão principal na Praça Roberto Gomes Pedrosa. Já os sócios também podem fazer as suas contribuições nos postos de arrecadação na CAU. Perdão, mas eu não sei o que é CAU, tá bom? Os jogos em que está acontecendo arrecadação dos donativos, hoje, tá? Também São Paulo e Ituano pelo Campeonato Paulista no dia 18 de março. E no jogo São Paulo e Corinthians no dia 26 de março aqui no Morumbi. Tá bom? Tá dando recado de utilidade pública aí para colaborar com a comunidade de Paraisópolis. É um incêndio forte. E essas comunidades... Lá de casa, quando, foi? É do lado. E quando pega fogo, o grande problema é que assim, as comunidades elas crescem e não existe um ordenamento, não existe um planejamento. Então o próprio bombeiro não tem como chegar com os caminhões próximos do foco do incêndio. É muito complicado. A filha da Neide, que trabalha em casa, perdeu, cara. Em casa nessa aí, infelizmente. É embaçado, é embaçado. Thalita, placar pra hoje, São Paulo e ABC. 3-0. Nada de tomar dois gols hoje, pelo amor de Deus. Não, sem gol. É. E queremos ganhar também, sem ser que nem esse juiz hoje que ajudou o Barcelona, um roubo. Outra coisa, hein, ô Ninha. Ó. Thalita, você é São Paulino que tá indo pro jogo sem urinar no muro do São Paulo. Tá corroendo o muro por fora, tá pintado com as cores do São Paulo, vermelho, branco e preto. Mas com as vezes que corrói os metais, é xixi de cachorro. Não, cachorro não, é cachorro que anda de pé. Cachorro que anda de pé. Ah, é? Os ambulantes lá, eu vou começar a jogar água se mijar ali, viu? Então tá bom. Thalita, um beijo pra você. Feliz Dia da Mulher. Obrigada. Deixa eu falar rapidinho antes de me despedir de vocês. O programa é maravilhoso. Meu marido palmeirense, Paulo, assiste há mais de 15 anos, ouve. Obrigado. E eu comecei a escutar por causa dele. Legal. Pô, mano, valeu. Você é 10. Muito obrigado. 90% das coisas que você fala eu concordo. Dou muita risada obrigado. Com você. Tá vendo? É o povo. Mas... Obrigado, Thalita. É. Eu me sinto lisonjeado com o seu elogio. Alguma delas pode te levar à cadeia. Não pode, eu me sinto lisonjeado com o seu elogio, porque esses canalhas que aqui habitam, eles gostam de me criticar, deturpar o que eu digo, mas eu sei que quem tá aí do outro lado, quem tá aí ouvindo no rádio, compactua com os meus pensamentos. Muito obrigado, viu, Thalita? Um beijo. Não, ó, meu marido concorda. A única coisa é que você é corintiano, é importante você ter saúde, né? Não, isso aqui é uma dádiva, não é pra qualquer um, não. Ainda bem que não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, não. Ainda bem. Thalita, um beijo. Beijo. Deixa eu mandar um beijo rapidinho pro meu marido Paulo, pro Jorginho e pro meu cunhado Maurício. Valeu. Um abraço. Anotado, a todos, beijo gente. Pra todo mundo aqui. Beijo, gente. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, o centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que você vai perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 também no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. O oferecimento do Buscapé, é verdade. Dia do Consumidor Brasil é no Buscapé. Acesse o site ou baixe o aplicativo grátis. Vamos trazer aqui algumas mensagens também das meninas. Hoje, nosso WhatsApp exclusivo das mulheres, 94-353-0150. Mas homens e mulheres podem assistir através do facebook.com/energia97fm. Hoje com o nosso convidado especial, Grande Maldonado, está aqui com a gente fazendo o programa ao vivo. Tem mensagem via WhatsApp, oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Olá, garotos, gostaria de parabenizá-los pelos 18 anos de programa. Eu participo disso tudo há 4 anos, adoro vocês. Vocês estão todos de parabéns, mas hoje meu parabéns especial vai para o Mota. Mota, você nos representa, sou São Paulina, e assim, parabéns para nós, e principalmente, Mota, não posso deixar de falar, eu adoro a sua risada, Mota. Risada falsa. E é sempre, meu querido, você é maravilhoso. Um beijo da Andréia, da Zona Norte, Jaraguá. Ópio, ópio, ópio, Mota tem tropas de falópio. Ópio, ópio, ópio, Mota tem tropas de falópio. Você viu que ela falou? Você nos representa. Beijo, Andréia. E ela falou sério, não é brincadeira não. Não é brincadeira não, falou sério. Pegador. Ou Mota é aquele lancezinho, né? Que é hétero. Eu falei. Não é. É a moda, é... Total flex, álcool e gasolina, não tem jeito. Maldonado, escorrega. O Danilo tem uma paixão por você. Você senta e escorrega pra caramba. Você gosta de uma lapa, hein? Você preferiu? Você. Ô, Maldonado, tem jeito ali o casal aí? Tem sim. Vamos lá, mais mensagens. Deixa eu só falar agora pro Aristizábal. Aristizábal? Que eu ia falar do Aristizábal. Meu Deus do céu, ele zerou o Solense. Tá bem hoje, hein, cara? Eu ia falar justamente do Aristizábal. Grande amigo. Ô, Maldonado, uma das despedidas de jogador mais impressionantes que eu vi na vida foi a do Aristizábal. Sim. Você lembra? Lembro. Quer dizer, o Aristizábal no Chile, ele é idolatrado, porque pra ter uma despedida daquela... No Chile? Eu lembro... O Aristizábal é colombiano. Peraí, veja. Agora você fica quieto, né? Hoje eu tô Chile Colômbia. A cara do Maldonado foi a melhor. Porque o Maldonado jogou com o Aristizábal no Cruzeiro. Mais confuso que o Aristizábal brincando no Cubo Mágico. Na Colômbia, o Aristizábal é tão ídolo assim que a despedida dele foi uma coisa surreal. Foi muito bonita a despedida. Você participou? Eu não fui nessa despedida. Eu acho que eu não tava no Brasil. Mas eu fiquei sabendo depois. Foi na Colômbia. Foi uma despedida muito, muito linda no clube dele, sempre que ele jogou, Atlético Nacional, né? E o Ari é ídolo. O Ari jogou muitos anos na seleção colombiana. Fez muitos gols na seleção, no Atlético Nacional, que ele é o ídolo também do Atlético Nacional, desde pequeno que ele torce para esse clube. E ele é um jogador fora de série, cara. O que ele fazia no Cruzeiro era sensacional, cara. Jogava muito, hein? Ari Toledo. O Ben já tá mais perdido que o Macaulay Culkin. Eu fui falar... Eu tô com esse negócio de Chile e Colômbia na cabeça hoje. Meu, às vezes acontece comigo isso. Me dá uma loucura. Você, Calção? Eu tenho que começar a errar nomes, viu, Adermão? Benjamin, não é Adermal. É quase. Ah, é. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mais meninas participando no nosso WhatsApp. Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas as mulheres do Brasil e especialmente para as palestrinas. Eu tô grávida de 6 meses e minha neném já vai nascer, né? A campeã. Uhul! Me chamo Marina, falo do Jaraguá e minha bebê vai se chamar Alana. Alana Morissette. Chupa, RG! Olha, aqui tá tanto calor. Não, aquela Alanis Morissette é chata, hein, Dudu? E o Benjamin. Alanis Morissette? É chata, hein? Peraí. Eu sou ali. O que é mais chato, Alanis Morissette ou Roxette? Ruim. Não, Roxette é legal. Benjamin, é legal. Roxette é bacana. Tá bom. Juro que vocês acham o Rockside legal? Eu acho. Pô, legal pro caramba. O estúdio tá mais quente do que a ex-residência do Breno na Alemanha. O estúdio tá tão quente que eu achei que o convidado fosse o Breno e não o Maldonado. Ô, Bá, precisa ligar aqui o ar aqui. Não, é só jogar um eucalipto aqui. A gente... Virar sauna, né? Vamos lá, nada pior que sauna, né? Mais uma mulher aqui participando do nosso WhatsApp. Hoje só as mulheres participando do WhatsApp e também das ligações ao vivo. O WhatsApp é o número 94-353-0150. Oi, meu nome é Lorena Corintiano, de Santo André. Eu queria mandar um beijo para todas as mulheres do mundo. Bonitinho. E pro meu papai também. Mamá. Viu? Olha, a menina fala melhor que o Mota. Vocês repararam, cara? Melhor. A desenvoltura dela. Eu preciso te apresentar o Bud. Sem gaguejar. Quem é Bud? Meu cachorrinho. Ah. Fala, se expressa melhor que o Mota também. Não duvido. Não, é verdade. Eu acredito. Ô, Maldonado, você tá vivendo aqui em São Paulo? Eu voltei agora do Chile. Ah. Tô morando aqui agora, espero poder ficar por aqui. E vamos ver o que vai dar, se consigo arrumar um emprego aqui agora. Vamos ver, vamos esperar. Mas você toparia, por exemplo, pegar assim, um time de segunda divisão, se fosse o caso? Um convite de um time, tipo um Internacional jogando segunda divisão? Sim, com certeza. Com certeza. Até porque eu, assim, o ano passado, inclusive, eu fiquei o ano todo no Corinthians, treinando, me preparando bem para poder voltar bem. Porque eu fiquei muito tempo sem jogar. Então eu falei, não, vou me preparar bem para voltar bem. Sim. E bom, agradeço ao Corinthians também por ter me aberto as portas lá para poder treinar. São Paulo não te abriu portas ou você não procurou? Não, porque eu não procurei, até porque... A estrutura do Corinthians era melhor. Como já tinha feito, tinha jogado lá no Corinthians a última vez, e o pessoal já tinha me oferecido de qualquer coisa poder voltar lá. Eu aproveitei isso e falei, eu vou voltar, vou me preparar bem para poder treinar. E, bom, queria mandar um abraço também para o Flávio Grava, que foi o cara que teve a paciência de me preparar. Filho do Joaquim, né? Sim, filho do Joaquim, que ele me preparou, me treinou muito bem. E chileno também. Eu agradeço muito ele por esse tempo que ele teve de paciência comigo lá. Então... Mais que nada por isso eu fiquei lá. Queria me preparar bem para voltar bem. Ô, Maldonado, Cláudio Azedão, boa noite. Eu sou jornalista da rádio Imparcial, Santos, sempre Santos, dentro ou fora da nossa forma, uma rádio. E como tem... é que é a vinheta da rádio? É. Agora quem dá a bola é o Santos. É uma rádio, não tem tiro, é Imparcial. É, o Dorival, esse otário. É, com todo respeito. Que isso? Não, aí não. Não, peraí, Regina, eu tô revoltado ultimamente com o Santos. Ele tem colocado, de ver você um grande volante, evidente, um volante bacana. Ele tem colocado o Santos com um zagueiro e um volante perdido no meio da zaga. A pergunta pra você, viu, Dorival? Isso aí faz o Santos perder. Eu não sei se você tem percebido, mas o time que só ganhava tá perdendo. Calma, tio. Mas assim, sem te intimidar pra resposta, você acha que... Esse tipo de situação de botar um volante ao invés de um zagueiro na que zaga. Pergunta, hein? Afinal, você põe um motorista pra dirigir. O cara que vende couve, entendeu? Mas eu só acho que é certo fazer isso ou ele tem que botar um zagueiro e parar de ser otário? O que você acha? Não, tem que voltar o cara certo. Aê! Olha aí, é o Maldonado que tá falando, não é o Bar, não é o Sombra, não é o RG. Continua, detona mesmo, mano. Não, tem que botar o cara certo, não dá pra ficar trocando as posições. E de sua passagem no Santos, quais são as recordações? Muito boa, a gente foi campeão duas vezes paulista, campeão paulista. Fizemos um grande trabalho no primeiro, no 2006. Fizemos um brasileiro ótimo, a gente... eu lembro que... classificamos para a Libertadores do ano 2007. E 2007 a gente foi campeão paulista e depois a gente foi eliminado pelo Grêmio na semifinal da Libertadores. E esse foi o pecado. O pecado. Aquele jogo foi duro, hein? Foi. Sim. Diego Souza fez um golaço. Golaço, lá no... cara. Você consegue lembrar da escalação? Dessa época que você de quem atuava não lá lembro desse não, não, jogo, não, né? especificamente desse jogo, mas quem eram seus companheiros na época de Santos? Goleiro era o Fábio Costa. Costa, Na lateral direita jogava o... Pacífico Fábio Costa. É Pacífico. Calmo, Fábio Costa. Você fica... Mas por onde anda o Fábio Costa? Lateral direito estava o Denis, que depois acho que não jogou mais, ele machucou muitas vezes. Às vezes estava o menino lá com o lateral direito, eu não lembro o outro. Na saga jogava o Antônio Carlos. Antônio Carlos. E Adailton. Adailton. E do lateral esquerdo, o Kleber. É, no meio estava eu o e o... Kleber ex-Corinthians. Né? Depois foi pro Inter. Muito, né? Foi. Muito no... querido aí do Corinthians. Muito, muito. Orra. Jogou demais ele. Isso, bom, no meio jogava eu, Rodrigo Souto. Kleber Santana. O Rodrigo mais solto e você. Kleber Santana que faleceu, né, agora. O Rodrigo era mais solto. Kleber Santana. Uma delegação da Chape. Isso, Kleber Santana. Zé Roberto. Olha, Zé Roberto interminável, isso. Zé Roberto. E na frente jogava o outro Kleber, atacante. Kleber que jogou o Atlético Paranaense. Jogou... Sim, sim. É, que todo mundo queria, né? Fazia gol pra muito, caramba. Muito, muito. É, o Kleber. E o outro atacante nosso era o... às vezes jogava o menino Moraes. Nossa, lembra o Moraes? Ele não fez um gol de título? Na final do Paulista. Jogou no Corinthians também? Jogou no Corinthians. Né? É, depois foi. Às vezes jogava o Moraes, às vezes. Às vezes jogava o... tinha outro menino atacante também que jogava naquela época. O Geilton é dessa época ou não? Geilton. Exatamente. Geilton. Você tava naquele jogo que o Corinthians era super favorito. Aí acho que foi o Geilton que fez um gol 1-0 no Morumbi, tempo chuvoso. 1-0. Eu não estava nesse jogo hoje. Mas era o Geilton. A gente tinha um grande time nesse 2007, um time totalmente montado para Libertadores, e infelizmente a gente acabou sendo eliminado na semifinal. Tá certo, então. Daqui a pouco vamos falar de Libertadores mais, aí, porque você é um cara de futebol sul-americano que sabe bem aí. Olha, né? O Eduardo Batista já definiu o time do Palmeiras, né? Opa! Do Fábio Costa? Não? Manda. Ah, o Fábio Costa onde anda? Fábio Costa? Onde tá? Eu entrevistei ele ano passado, ele mora hoje na Riviera. Estava morando na Riviera de São Lourenço. Mas não encontrei ele lá, cara. Eu vejo Cafu, vejo uma galera, mas ele não vejo. Falou pra mim que não faz a menor questão de trabalhar com futebol. Tá super bem longe do futebol. Mas o Bá foi atrás de uma fonte aqui. O Bá? Torcedores.com, dizendo que ele, depois da aposentadoria, passou a atuar na gestão da carreira de jogadores como representante da Finkball, na região da Baixada. Então já não sei. Na entrevista que ele deu, ele falou pra mim que tava morando na Riviera e que não fazia muita questão, não tinha saudade muito do futebol, não. É mesmo? Mas e aí, o time do Verdão aí? Depois disso ele foi. Essa matéria é de 8 de abril de 2016. Eu entrevistei ele ano passado, mas eu não me lembro a data. Ou foi 2015, não me lembro. Seria legal se você lembrasse, né? Mas e o impresso aí? Eu quero saber do time do Verdão. Então, eu disse o Eduardo Batista já definiu o time do Palmeiras. O time do Palmeiras. Manda. Não, eu não falei que eu sei. 5 minutos. Ô, desgraçado. 5 minutos de jogo. Godoy Cruz 1, Atlético Mineiro 0. Tá certo. Ai, azedou. Tira o braço de mim, Alisson, tá me abraçando aqui. Muito bem, seu estádio 97 gostoso. Da Energia 97. Ô, Domênico, vamos falar do Buscapé, Dodô? Claro, meu amigo Buscapé, que voltou com a gente aqui. Olha só, você sabia que a próxima quarta-feira é o Dia do Consumidor Brasil? Vocês sabiam? Não sabia, não. Então, é o dia de todo mundo conseguir desconto, hein? Presta atenção. E pra encontrar o que você quer, dá um busca no Buscapé. Tem smartphones, tem eletrodomésticos, moda e muito mais. No Buscapé você encontra ofertas com até 50% de desconto e confere no histórico de preços se o desconto é bom mesmo, hein? Olha, então não vai perder essa, hein? Não perca. Dia do Consumidor com transmissão ao vivo é no Buscapé. É dia 15, que é a próxima quarta, tá bom? Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. É Buscapé. É Buscapé. Buscapé. É isso aí. Vamos a mais ouvintes no 3284-7097. Hoje o nosso convidado é Maldonado aqui no programa. Mais um dos nossos convidados dos 18 anos de Estádio 97, né? Lembrando, hein? Hoje, quem liga lá na Lotus Travel e faz aí a sua a reserva do resort do Estádio 97 ganha pares de ingressos para a festa do Energia na Veia, dia 25 de março, na Áudio Clube, tá bom? Ligue lá, 2896-4665, 2896-4665. Ouvintes meninas, hoje participando, que hoje é o Dia Mundial da Mulher, no oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha o cachorro aí. É nóis. Cachorro. É? Quem é esse aí? Isso aqui é o meu amigo Chau Chau. Chau Chau. Tem oi, oi, tchau, tchau. Ah, sensacional. Alô? Oi, tudo bem? Olá, quem fala? Oi. Olá, meu amigo. Mas é só mulher hoje, menina? Regiane. Regiane do que, Regiane? Casajus. Casajus? Isso, Marcelino. E se Casajus, chama o Domênico pra tocar na festa. Opa, não, obrigado, meu. Domênico agora fazendo flag, mano. Parabéns. Quem? Flag, flag rodando a bandeira lá com fogo. Pano, no meio do... Você não faz isso? Ah, não. Gente, o cara faz o merchão, o outro vem e arrebenta. É brincadeira. Desculpa, Domênico. Vem cá, vou lembrar disso no seu show. Não. Boa! É, boa, Dodô. Né, beijinha? Tá nele. Beija, vai lá, levanta, o outro se arrebenta com tudo. Mas posso falar? Oh, o maior não. DJ de casamento mais do Brasil. Não, eu vou falar pra você. Domênico, eu tava pensando até arranjar uma mina pra casar só pra você ir na minha festa. Ah, mas a sua festa... Você joga o cara lá pra baixo e depois quer jogar lá pra cima. Eu fiz errado, mas tô voltando atrás. Mas já não dá mais. Você afogou o cara. O cara morreu, não dá pra resolver. Fazer um boca a boca, Domênico. Mas você não faz nada de pirofagia, essas coisas, Domênico? Você tá brincando, mano. Na verdade, pirofagia, tem cara que faz. Tá, não, eu... Oh, deixa eu te perguntar pra você, quantos aninhos você tem? 41. O Domênico quatro. Põe anão balabarista. No... Não, 4.1. Quer saber que não tem essas coisas, gente? Estão loucos. Estão por fora pra caramba. 4.1, RG. Isso é na despedida de solteiro. Ah, vocês estão loucos. Ela tem voz de quem mora numa região ilegal de São Paulo. Vai ver. Quero ver a nota agora. Você vai ver. Quero ver. Ela tá morrendo lá. Trocadilho. Nota 9.7. Boa. Ah, 9.7 é o máximo. Mas no carnaval é ruim essa nota. É 9.7. No carnaval é ruim. É 10. Derruba no carnaval. Podia fazer uma descartada, né? Igual no carnaval. Você pode descartar no final da noite, você descarta uma. Descarta uma das notas dadas, né? E qual que é o bairro? Eu moro no bairro Vila Camilópolis. Olha só. Me ferrei, amigo. Não, porque tem no Ferreira, tem um que eu conheço, é São Bernardo. E tem um em Santo André. Tem dois. Ah, esse sim. Ah, não, São Bernardo é Jardim Camilópolis. Aí é Vila, né? É Vila, isso. É, Santo André. Santo André, isso mesmo. Estou em cheio. GPS Man. Aqui não tem pra ninguém. Em cheio. GPS Man. GPS Man. Não, aí e não. O time? São Paulo, sou inteligente. Não parece. Parece. É, não. Mas é, né? A gente progride na vida. Mas é. Você que tá pré-julgando a situação. O São Paulo, o jogo já começou. São Paulo já perdeu umas duas boas chances de gol em jogadas do Prato, né? É... Tá com cheiro de arroz queimado, será? Pro ABC tá. Olha. Pro ABC tá. Olha a empáfia. Não, é o São Paulo. Olha que tá perdendo a arrogância. Olha. Arrogância é você vir aqui dizer que a primeira força do estado é o Corinthians. E de fato isso é. É arrogância. Pega a tabela do Campeonato Paulista e olha o aproveitamento de cada um. Olha lá, Paquito, eu não brinco com números. É. Eu não brinco com números. Maninho, que bobagem. Que bobagem, né, é o Zante, mano. Você também é sabisca. É, pode crer. Mano. Lógico que é camada de ar. Eu só falei que é bobagem. Mas eu falei que eu sou sabisca. Ô, Regiane. Barulho é esse. Oi. Isso aí. Oi. Não, é... Deu treta aqui. Ah, tá tocando um número aí. Deu treta. Deu treta? Ah, é. Ô, Regiane, estamos aqui hoje com o Maldonado. Você lembra do Maldonado jogando pelo Tricolor? Lembro muito pouco. Eu lembro mais dele no Cruzeiro. No Cruzeiro, olha aí. Mas lembra. Lembro. Mas lembra. Sim. Tá lembro. Certo. Você tem alguma pergunta pro Maldonado? Você gostaria de falar alguma coisa? Olha, se ele voltasse a jogar o que ele jogava, ele ia ser muito bem-vindo no Tricolor também. Tá vendo? No lugar ali do Jusilei. Fiquei feliz de saber, gostei de saber, né, que ele tá se esforçando para voltar. Muito legal essa atitude, que a gente precisa disso, né? Porque hoje em dia tem gente que faz muito corpo mole. Muito corpo mole hoje, Maldonado? Tem bastante. Você tá vendo eu corpo... acho. Mas nesse demais. São Paulo você tá vendo o corpo mole? Ou... Não, Regiane? Nesse não. Tô amando, tô bem otimista. É, alguns detalhes na zaga, eu acho, que ainda tem que arrumar mesmo, mas isso com o tempo eu acho que vai melhorar. o importante que eu tô gostando mais, assim, é a vontade, o prazer de jogar bola, que não tinha. Boa. Era aquele time, assim, sabe, omisso, que, ai, perdeu, tá bom, ganhou, tá bom, a mesma reação. Omisso que jogou no Palmeiras, né? Não. Então, assim, eu tô bem otimista. Eu acho que esse ano vai... Alguma coisa acho que a gente vai ganhar. Não é possível. Tá certo, Aline, você é otimista, Maldonado, do que você vem acompanhando? Tá. O time de São Paulo tá em uma evolução. Ela tá numa crescente. Isso. E eu acredito que ainda tem muita coisa para dar e para mostrar. E com o trabalho que o Rogério tá fazendo, eu acredito que aos poucos o time vai encaixando melhor e aparecendo coisas novas. Que o São Paulo... acho que o São Paulo sempre foi um time bom. Agora só faltava encaixar as peças que ia ficar melhor. Quem você acha que foi a peça fundamental que chegou no São Paulo? Foi o Prato? Foi o Cueva no ano passado? Quem que você acha que é assim, ó, o cara que deu outra cara no time? Eu acho que foi o Cuevas. Cuevas, ele não é de agora. Ele já faz, faz um tempo já que ele vem jogando muito bem. Mesmo quando o São Paulo jogava mal, ele se destacava nos jogos. E então eu acho que ele estava fazendo uma função muito boa e deu um segundo ar para o São Paulo. É, que Cueva e Prato fez uma dupla ali, né? Muda de patamar, né? Mudou de patamar, né? Já dá para começar a brigar com os outros, né? Como é, sim, o Palmeiras, que tem aí o Dudu e o Borja, ou o Guerra e o Borja. O Santos com Lucas Lima e Ricardo Oliveira, ou... O Atlético Mineiro de Fred, de Robinho, né? Corinthians com Romero e Jô, porque... Não. Tá descartando o bagulho porque... Não dá, né? Tá descartando o bagulho porque... Aí não dá, né? O pior é que ele acha primeira mesmo. Primeira força de São Paulo, aí você tá descartando porque... Nossa. Tá agulhando o Corinthians, rapaz. Ô, Maldonado, mas pra você, em que nível estão essas forças de São Paulo? Tem, dá pra fazer um primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Dá. Dá? Dá. Como que você classifica hoje? Eu hoje vejo... Eu acredito que o São Paulo vai dar a briga nesse brasileiro, até pela nova filosofia que o Rogério está utilizando nesse novo São Paulo. Também confio muito no Corinthians, acredito que o Corinthians é um time que está em formação ainda e o professor Fábio Carilli ainda está buscando umas peças para poder deixar o time mais encorpado. E eu acredito que vai ser uma briga muito boa nesse brasileiro. O Palmeiras também está com um time ótimo, um time forte. E os grandes vão estar na luta, como sempre, todos os anos, né? O Santos você não mencionou. Você tá o Santos, Santos hoje para você é o pior time paulista? Eu acho que o Santos está demorando mais a poder jogar melhor. Eu acho que o Santos ainda não se encontrou, ainda não foi aquele Santos do ano passado. Eu gosto muito do trabalho do Dorival, eu trabalhei já com o Dorival. Eu sei que a qualidade, a capacidade dele, mas acredito que ainda o Santos ainda não se encaixou no que realmente ele quer. E depende muito desses jogadores que voltaram agora, né? Depende. Renatinho, Ricardo Oliveira. Renato ficou quase um mês. Do Lucas fora, Lima voltar a jogar bola, né? Sim. O Cueva parece que está lesionado aqui, ó. Chorando muito. Quem? Tá na maca. Você tá vendo o jogo aí, mano? Eu não sei aqui, Sombra, se é caneleiro ou se é o osso, cara, da perna. Ah, vai pro inferno. Cueva. Não, é que tá sendo caçado, então. Não, ele saiu, é verdade, saiu, ó. Pelo menos não sei, o médico já olhou assim e fez... pôs a mão na cabeça, assim, sabe? Sim. Ah, tá. É um animal. É verdade. Tá gorando. E aí, Regiane, hoje você acha que o São Paulo aí ganha bem do ABC? Jogo que já tá rolando, aliás, né? Quase 15 minutos. São Paulo já meteu bola na trave, bola tirada em cima da linha. É uma blitz. Eu acho que ele vai dar um grande presente pras mulheres, né? E a gente vai ganhar bem, eu acho. Legal. Então tá bom, Regiane. Um Deixa beijo pra você. Uma coisa, Sombra. Claro, claro. O Alezinho, eu sou esposa de um rapaz que você jogou com ele, tá? Qual? O Fábio Bá, goleiro do GM. Sim, claro que eu lembro do bar, orelha crocante. Como orelha o quê? Orelha dele que é linda. Não, pera um pouquinho. Orelha o quê? Ele conhece que você falou que era o goleiro Leite Moça, bateu, tomou? É, motorista da granja, só leva frango. Era bom pra caramba. A gente foi campeão brasileiro junto no time, tinha o Zé Elias, Fernando Diniz, não é? Mas isso ele mesmo. Tinha orelha crocante, ainda tem, não? Não. Agora é macia, que eu amaciei a orelha dele. Botou uma porção de aquinase ali. Ah, manda um beijo pro Bato, com muita saudade, viu? Ele sempre fala de você e te manda mensagem. Você sabe muito mais de futebol que ele, viu? Pelo que eu tô vendo. É nada, ele que me ensinou. Mas valeu, gente. Vocês valeu. São sensacionais. Obrigado. Eu obrigado. Escuto vocês há 11 anos. Opa! E a partir de então, eu sou mais apaixonada por futebol do que nunca. Obrigado. Legal, obrigado. Muito obrigado. Parabéns pelo seu dia. Valeu. Legal. Obrigada, beijo. Obrigado. Tchau. Estádio 97 agora vai falar de fricô para tudo, né, Benja? Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! Muito bem, olha, temos mensagens aqui também através do nosso WhatsApp. São mais meninas aqui gravando suas mensagens no oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Olá, eu sou a Flávia. Oi, gente, feliz Dia Internacional da Mulher para toda essa mulherada linda. Que toca esse Brasilzão, que adora futebol. Eu sou uma mulher que adora futebol, adora coisas de homem, esse título bobo que colocam. Eu adoro futebol. Parei hoje no meio da rua para ver o gol do Neymar. E um beijão pro meu marido, palmeirense, lindo, meu filho também. E um beijo para vocês. Vocês são sensacionais. Boa. Obrigado. Valeu. Valeu. Olá. É nóis. Ah, eu sou Alê. É nóis fazendo sucesso, hein, Alê? É, rapaz. Você coisa viu? Linda. Vamos lá, mais uma mensagem. Boa noite, gente. Eu sou a Larissa, corintiana. Queria mandar um beijão para vocês. Falar que eu sou uma ouvinte assídua todos os dias. Saio do trabalho, ouço vocês. É, mandar um beijo especial pro Mano e pro Benja. Sou super fã do Benja, sensacional. Valeu. E dou muita risada com ele, GPS Man. E um beijão pra todos. É isso aí, gente. Valeu. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado, Larissa. Aí. Valeu, Larissa. Um beijo pra você. Obrigado. Nice. Obrigadão. Quebrou tudo. Quebrou mais tudo. Uma mensagem no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olá, galera da 97. Ah. Quero parabenizar vocês pelo programa. O programa é o máximo, vocês são demais. Obrigado. Adoro ouvir vocês. Parabéns. Muito obrigado. Boa. E parabéns também para todas as mulheres ouvintes da Estádio 97. Obrigado, Michael. Eu moro no Jardim Danfer, São Paulo. Oh. E é nóis, mano. Vai, Corinthians. É nóis. Eu Dancer, tu Dancer. Tamo junto. É lá, Dancer. Eu Dancer. Muito obrigado. Muito bem, seu Estádio 97 aqui na Energia 97. Como tá o jogo aí, mano? Como que tá indo aí? É, o São Paulo aí, o Cueva voltou, viu, Sombra? Voltou, não era o osso, era... Parece que o cara fez um torniquete era ali. Era caneleira mas mesmo. Mas é verdade que o ABC tá... descendo o porrete? Ah, tá, mas é normal, né, Sombra? Não dá pra querer também achar que os caras vão vir aqui jogar de igual pra igual, porque os caras vão levar ferro. É os verdade caras, que... Os caras têm que descer o pau pra intimidar o São Paulo e tentar levar o resultado pro campo dos caras lá em Natal, né, meu? O que é? UFC, essa porra aí? Não, é como se fosse, RG. Como se fosse é demais, não, né? Não, mas peraí, velho. É igual o jogador que vai jogar isso, Libertadores. Mano. Jogador que vai jogar Libertadores. Ontem eu tava ouvindo, Domênico Gato. Mas não pode, né? Não sei se vocês acompanharam o jogo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tava ganhando a partida até os 40 do segundo tempo, Sombra. Você deu um empate. dos 40 do segundo tempo em diante. Entregou aí, aí chegou lá, Ale, o seu Paulo Autuori. Ai, mas os caras estavam batendo muito. Ai, etc e tal. O seu Paulo Autuori, o jogador que vai pisar num gramado pra jogar Libertadores, o cara tem que ter a unha preta, velho. É aquele cara aí que não liga pra pisão no pé, aquele cara que não liga pra paulistinha, aquele cara que não liga pra tomar soco no rim. Então, velho, o jogador brasileiro soco aquele... Mas é verdade, jogador brasileiro é aquele jogador bunda mole e cagão, e o cara vai jogar Libertadores, é verdade. Não, não. O cara vai jogar Libertadores e o cara se borra inteiro, Domênico Gato. O jogador brasileiro, ele tem que saber jogar a competição que ele tá. É, Libertadores é uma coisa, futebol é outra. É outra, não dá pra comparar os caras. Ah, mas tá vendo, a Champions League teve um jogão lá, os caras se respeitam. Velho, não dá pra comparar, velho. Não cabe na mesma frase Libertadores e Champions League. Aqui o pau come, velho. Aqui é o lugar que, que o filho chora e a mãe não vê. É bom perguntar pro Maldonado, né? É claro. Não, aqui pode perguntar. Libertadores é difícil, cara. Libertadores, pra nós, que temos uma cultura diferente da brasileira, é ali que é o nosso desafio, cara. Libertadores é o campeonato principal do mundo. Maldonado, não esconde o jogo. Você já entrou, você já deu porrada pra caramba em jogo Libertadores. Falou, vou bater mesmo hoje. Muito. Vou abrir a caixa de ferramenta. Ah, muita, cara. Não tem outra, cara. Ali tipo, você, aquela estratégia... Tem muitas vezes que você... Às vezes você tem que chegar forte numa dividida pra você colocar respeito. Pra dar o cartão de visita. Porque não adianta você ficar... O teu atacante apanha o tempo todo e você não faz nada lá atrás. Mas o brasileiro não pipoca, Maldonado, em Libertadores? O brasileiro já não entra meio com aquele sentimento, pô, não sei o que eu faço, pô, os caras estão me dando dedada, me dando cotovelada aqui, eu não posso revidar, porque se eu revidar o árbitro vai ver, eu vou ser expulso. O brasileiro não é meio panguão nesse sentido? Eu acho que é da cultura do brasileiro. Ele tem ele é somente focado para jogar, não é focado para esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é da Argentina, do Chile, os caras... Bota o braço na frente, faz qualquer coisa, cara. No brasileiro já não, ele sempre, o foco dele é jogar. Mas tem momentos, cara, que não dá, tem momento que você precisa impor teu respeito, cara, porque senão os times passam por cima de você. Já teve jogador que você chegou junto e o cara falou, sentiu, sumiu no jogo? Já teve vários jogos que eu, antigamente eu dava carrinho, o tempo todo, né? Era uns 100 carrinhos por jogo, né? Depois, verdade, você era o rei do carrinho. Depois que eu fui pro Cruzeiro, que o Vanderlei falava assim, você tem que jogar com a... Joga de pé. Joga de pé, não quero ver tua bunda no chão, aí eu comecei a parar. Ele dava carrinho entregando a flâmula, velho. Tem mais carrinho na carreira do que a corrida maluca. Mas se eu jogasse bola e visse você chegar perto de mim, eu não ia pipocar, porque você é pequeno, magrelo. Eu sou pequeno, Ah, você pipoca. Você pipoca. Eu não. Você nossa, pipoca, eu sei da tua fama lá lembrar que você eu pipoca. Eu ia quebrar o Maldonado no meio. Você? Eu lembro uma vez uma coisa bem engraçada, inclusive no Paulista, eu tava no São Paulo e a gente tava no jogo, no primeiro jogo da Vila no ano 2000, Campeonato Paulista. E daqui a pouco eu entrei no jogo e tinha um cara, um volante do Santos, cara, naquele jogo eu tava no banco. E antigamente o banco da Vila era ali quase no alambrado ali, que não tinha, era só um negócio que tampava e do lado da lateral. E aquele jogo estava no banco. E tinha um volante no Santo, que eu não lembro o nome dele. Cara, ele tava batendo em todo mundo, e eu já tava nervoso ali do lado do negócio e começou, as minhas pernas já comecei a ficar nervoso. Aí no segundo tempo, o Levi me botou no jogo. Cara, na primeira jogada que eu tive, já dei um carrinho no cara, meu. Já não aguentava mais o cara batendo todo mundo, já dei na primeira no cara. Aí deu aquela confusão lá, não sei o que, tal, né? Aí vem um Rincón. O Rincón, cara? Vixe. 1,90, sei lá, cara. Aí, olha como é a adrenalina do jogo, eu fui lá e fui encarar o Rincón. E olhando assim pra cima, que foi? Aí o Rincón assim, olhava assim pra baixo. Eu acho que ele pensou, sai daqui, baixinho. Cara, depois que eu encontrei com ele, depois um dia, eu falei, Rincón, me perdoa, cara, foi do jogo. Eu falei, tudo bem, cara. Ô, Maldonado, o Rincón me contou uma vez que naquela final do Mundial de 2000, Corinthians e Vasco, na primeira bola que ele subiu com o Romário, a primeira, ele deu uma cotovelada no gogó do Romário. Não, desculpa, do Juninho Pernambucano. Aham. Juninho Pernambucano jogou aquele jogo? Jogou. Era o Edmundo, o Romário, o Juninho, acho que tava assim. E aí o Romário foi gritar, o Romário foi pra cima dele, falou, pô, que é isso? Ele falou, fica quieto que a próxima é você. Lembra que o Rincon contou essa história? Mas o Rincon não jogou, não, hein? Queria te pegar, o Rincon, né? Queria te pegar da minha época, lembra, meu? O Rincon queria me pegar, mas foi um mal entendido. E aí depois ele, meu amor. Mas uma valeu. Somos bons amigos. Não, somos sim, grandes amigos, mas, hoje, né? Foi ele que queria me pegar e no dia que ele me encontrou. Você gerou. Mas quem que era, beijo? Foi, foi num lugar péssimo. Foi num lugar péssimo, na hora errada. Foi. Que eu falei, já vou ficar lá mesmo. Eu falei, fui falar com ele. Falou, não, eu falei, agora ferrou. Tava eu ruim. Pra o Ruizinho, e aí que o Rincon o cara vai me pegar e vai o Rincon, falou, o Rincon tá me jurando de morte faz 6 meses. Olha ele chegando lá no Teponi, não dá pra correr. Ferrou, não, né? Eu não tenho como dar a primeira no Rincon. Aí na hora que ele veio, eu falei, treva aqui, fiquei assim. Travou, lógico. E aí ele falou pra você? Aí ele olhou, parou no meu lado, eu fiquei. Sabe, travou. Parecia filme, ficou aqueles 3 segundos de silêncio. Ele falou. E aí, Bendia, quero pedir desculpa, foi um mal entendido o que me falaram, foi, pô... Nossa! Pô, é nóis, desculpa. E aí, ficou um amigo até hoje pra caralho. Foi, foi. Mas também travei. Eu também, aquele jogo, dei uma de folgado, até parece que ia bater no cara, o cara, 2 metros de altura, encrenca, só abria o olho dele e já ficava assustado. Pessoal, vamos agradecer aqui a presença boa, do boa, Maldonado. Boa, Maldonado! Obrigado, obrigado. Excelente, legal, viu? Valeu, valeu, valeu. Muito bacana. Obrigado, viu, Maldonado? Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado. Sucesso. Eu espero que você arrume um clube bacana em breve aí. Tomara. Você joga o Brasileirão esse ano aí. Tomara. Se Deus quiser. Maldonado, gente fina. Legal. Maldonado, gente boa. Fina. Muito obrigado. Obrigado. Mais palmas. Merece, toda, Maldonado. Merece toda a sorte. Estádio V7 tem oferecimento do Extra, não é não, Narigudo? Olha só, homenagem ao consumidor. Bom, é preço Paulo. Baixo, então vem pro quinzenaço do consumidor Extra. Não. Tem gol. Gol de quem? São Paulo. Gol São Paulo. De quem? Gol de São Paulo. O jogador. Luiz Araújo. Mas não foi roubado igual os do gol do Barça hoje. Né? 15 dias de ofertaço e carrinho lotadaço, vem! Bisteca suína congelada Deli Zip 1 kg, leve 3 por apenas R$9,30 cada. Guaraná Antártico Pepsi Pet 1,5 litro, leve 3 por apenas R$3,65 cada. Cerveja Brahma Chopp Lata 269 ml. Na compra de 2 caixas com 15 unidades, ganhe 50% de desconto na segunda caixa. Festival da Tecnologia no Extra, venha conferir. Smartphone Moto G, 4ª geração Play, por apenas R$ 899. E você pode parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões Extra. TV LED 49 polegadas, Philco Smart com Android por 18 parcelas, sem juros de R$ 138,83. Nos cartões Extra. É isso aí, amigão. Vem, vem, vem pro quinzenaço do consumidor Extra. E beba com moderação, Chuck. Isso mesmo, beba com moderação. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br? Ela, Tatiana Machado. Tatiana Machado, parabéns. 3 dias úteis para retirar os seus prêmios, tá bom? Entre 9 da manhã e 5 da tarde. O Estádio 97... Oi, mano. Vou fazer um agradecimento aqui, mandar um abraço aqui pro Cadu. Agradecimento aqui, mandar um abraço aqui pro Cadu, do Fitseria. Ele mandou aqui um kit aí de comida fitness aí. Eu vou provar, hein, Cadu? Depois eu falo se é bom aqui. Mas obrigado, Cadu, aí, da Fitseria. Valeu, parceiro. Falou, cara. Nós. É isso aí. Muito bem. E aproveitar e agradecer também a Lê, que me presenteou com uma coleção de shot muito bonita, muito legal. Fui eu. Não, foi ela. Fui eu. Foi ela. Peraí, eu te mostro o cartão de crédito. Fui eu. Você pagou, ela me presenteou. Foi ela. Ah, é? Valeu, Xedinho. Não, não, não, mas casou, tá tudo junto, né? Então tá bom. Junto e misturado. Valeu. É, velho. Tá certo. Mas ela que foi lá e viu, pô, isso é a cara do velho. Legal. Legal. Bacana. Bacana. É isso aí. Estádio 97 volta amanhã às 5h30 no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt por apenas R$8. E Extra, você merece Extra Economia. Amanhã a gente tem um convidado muito especial, Domênico Gatto, no Estádio 97. Amanhã é o convidado. O Dodô voltou. O idiota trouxe uma vaca, mas voltou. O Dodô voltou, né, idiota? Boa, amanhã Domênico Gatto contando um pouco mais da sua história, onde jogou, onde ele viveu. Chupou laranja com quem? É, chupou laranja com quem? Legal demais. Amanhã no Estádio 97. Boa, Domênico, é nóis. Aí. Até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau. O clima das baladas com a cara da energia. Check.